Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Misteriosas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 229º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que tá aqui. Olha as crianças, filha da puta. Tava com saudade de fazer essa piada. Então, eu e dois queridos capangas, hoje as famílias não vão saber da morte deles. Vamos falar aqui a respeito de uma das trilogias de filmes de comédia mais birutas da história do cinema. Que é nada mais, nada menos que os filmes de Austin Powers. E eu diria uma das mais deliciosas que eu já vi. E esse que se deliciou é ninguém mais, ninguém menos do que meu querido editor, que vai se foder muito, senhor Jorge Fire Falcon. Fala, Mustafa. Olha, eu só digo uma coisa. Tô fazendo dedinho ninguém tá vendo. Tá bom. Podia ser pior, ele podia fazer que nem no filme, que é meia hora disso. Nossa, que chato. Então, eu não faço meia hora disso porque, né, sou eu que vou editar essa porra, então, né? Se fudeu! E outro que está aqui conosco também para falar a respeito desses maravilhosos filmes é ninguém mais, ninguém menos do que o clone de 1/8 de altura de uma bela porcaria, que o senhor... querido e amado mecenas, Jota Santos, fala, mini-mínimo. Em primeiro lugar, teu cu. Em segundo lugar, bom, na verdade... Ah, você é um clone de 1/8 do tamanho do meu cu? Ah, tá bom. Eu sou uma prega. Bom, isso era apenas uma filmagem do filme Independence Day, mas o Laser Hell vai ser bem parecido. Né? Ah, tá errado, né? E voltaremos daqui a pouquinho para falar a respeito desses três maravilhosos filmes, depois dos recadinhos. Vamos lá. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerdia, aqui é Jorge, seu editor, vamos para mais uma leva de recados, beleza? Informando que por enquanto que o site novo não fica pronto, vocês vão achar o feed do Paranerdia no endereço que está no post, https://archive.org/download/feed-paranerdia-tudo-junto/feed.xml. Essa revisão está em andamento, então esperem que logo mais vai ter notícias, beleza? Você que quer fazer igual ao nosso querido Elias Passos Tenório, mandar um e-mail pra gente, o e-mail tá de boa, é só mandar para paranerdia@paranerdia.com.br. Assim, o Paranerdia tem uma conta no Twitter, porque X é meu ovo, é só dar um pulo em twitter.com/paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia, basta você ir pro @paranerdia.com.br dentro da rede ou bluesky.app/profile/paranerdia.com.br. Então, também temos o Facebook, facebook.com/paranerdia, LinkedIn, linkedin.com/in/paranerdia, Uma novidade, o endereço do DeviantArt do Nerdmaster mudou para ser o DeviantArt do Paranerdia. Então, basta você dar um pulo em paranerdia.deviantart.com. Também tem o canal do YouTube, youtube.com/@paranerdia. Veja só que coisa. Lembrando que o Paranerdia no Spotify também já está atualizado, então vá no Spotify, procure o Paranerdia que tá, ó, sensacional. E outra coisa, você quer dar um pulo lá no grupo dos ouvintes do Paranerdia, que é o Hub Multicultural do Paranerdia, veja só que coisa da hora, basta dar um pulo em t.me/paranerdia. Agora você que quer se tornar um mecenas, ajudar o Nerdmaster e o Paranerdia a ir mais alto, basta dar a sua contribuição monetária. No PicPay, temos o picpay.me/paranerdia. Temos o Apoia-se, o apoia.se/paranerdia. E a chave Pix, que é o e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br, onde você pode dar a quantia que você quiser. Beleza? De resto, fiquem aí com o episódio que tá, ó, sensacional. Ei, Luke, eu sou seu pai. Então tá, Austin Powers. Primeira coisa que eu quero falar, antes de começar a falar dos filmes per se, é mandar um beijo e um abraço pro filho da puta do Michael Myers, que foi quem idealizou esta caralha dessa porra, dessas paródias ridículas de James Bond. E Jorge, já pra te fuder um pouquinho, uma salva de palmas pro seu Michael Myers. Yeah, baby! O primeiro filme desta seara de paródias ridículas é ninguém mais, ninguém menos do que Austin Powers 000, um agente nada discreto, ou Austin Powers International Man of Mystery. Yeah! Data de lançamento? Yeah, baby, yeah! É, né? Data de lançamento, 13 de fevereiro de 1998. Escrito por Mike Myers e Jay Roach e dirigido pelo Jay Roach. Hey, Sr. Jorge Fire and Evil, faça o favor de me ler a sinopse, faz favor aí. Yeah, baby, yeah! Um playboy de nível internacional e agente especial nas horas vagas, Austin Powers é descongelado depois de 30 anos para combinar a sua inteligência com a do Dr. Evil. Com habilidade de espião antiquadas e maneirismos dos anos 60, Austin precisa enfrentar um vilão como nenhum outro e dar um jeito em sua sexualidade fora de moda. Né? Uá-ha-ha-ha. Então tá. Muito bem. Para o elenco, no papel de Austin Powers e no papel de Dr. Evil, tivemos ninguém mais, ninguém menos que o senhor Mike Myers. É! Aí você tá achando ruim ter o mesmo ator fazendo dois personagens? Espera os próximos. Nossa. Então, o que eu ia dizer é que aquela velha história. O Mike Myers, ele escreveu, roteirizou, atuou e só faltou servir o café. Ele produziu também. Na verdade, também. Ele serviu o café aí em um dos filmes aí. Né? Muito bem. No Brasil, quem botou voz em ambos os personagens foi ninguém mais, ninguém menos que o senhor Marco Ribeiro, vulgo Homem de Ferro. Muito bem. Vulgo isso, Kyuramesh. Também, que a rapadura é doce, mas não é mole, não. Exato. Mas me diga, ó Jorge, quem foi que fez a Madame Dona Vanessa Kensington? Inclusive, o sobrenome da Vanessa é um dos nomes que é levado a umas travas ao lado do computador, que é a trava Kensington. Mas vamos lá. Vanessa Kensington foi magistralmente interpretada por Elizabeth Hurley. Eu diria, Unidos. Inclusive, se o senhor me permite, Elizabeth Hurley. Concordo. Então, lá nos Estados Unidos, foi interpretada magistralmente por Elizabeth Hurley. Que isso? E aqui no Brasil, a nossa querida e amada, e queremos ela no Paranerdia Anonymous Here, Miriam Fisher. E é engraçado no caso da Vanessa Kensington, que ela é a única das Austin Girls, né? Power Girls, né? Porque tem as Bond Girls e as Power Girls, né? É a única Power yeah. Girl que não tem piada no nome. É. É até porque filme, eu acho, né? Que... Então, mas eu acho que o motivo é pelo simples fato de você... Vai estar explicado no segundo filme. Não, mas vai ter nesse filme tem uma pessoa com nome de piada. Tem nesse mesmo filme? Não. Já tem. Não, você não entendeu. O porquê a Vanessa não tem um nome com piada é explicado no segundo filme. Ah, tá bom. E quem fez o diretor da agência de inteligência britânica Basil Exposition? Basil Exposition foi interpretado pelo Michael York, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, nosso querido Júlio Chaves. Eu só preciso dizer uma coisa, que tem dois momentos nesse filme, o momento 69 e o momento 98, né? No momento 69, eu preciso dizer ao senhor Michael York, peruca! Peruca! Peruca! Piroqueiro! Muito obrigado. Faz só um disclaimer. Nesses filmes, a gente vai ter muitos momentos peruca e muitos momentos boneco, né? Porra! Nossa Sim. senhora! Né? Principalmente envolvendo o Minimin. Mas quem, seu Jorge, faz o papel de Frau Farbisma? Né? O papel de Frau Farbisma! É a Mindy Sterling, lá nos Estados Unidos, e a Maria Helena Pader, aqui no Brasil. Coitada da Maria Helena, que ela teve que gritar por causa da Frau, é uma merda. Porra! Porra! Porra! Tudo e isso. Quem fez o papel do assassino Pat O'Brien, que gostaria de que as pessoas parassem de pegar seus Lucky Charms? Né? Perry O'Brien, lá nos Estados Unidos, foi interpretado por Paul Dillon e aqui no Brasil por Valmir Barbosa. Uhum. E igual ao nosso querido Minimin aqui, quem é que fez o número 2 sem ser no banheiro? Né? lá nos Estados Unidos foi interpretado por Robert Wagner. E aqui no Brasil, pelo nosso querido Dário de Castro. Muito bem. E quem fez o papel do adolescente, adulto, chato pra caralho desse filme, Scott Evil? O adolescente problema, conforme o nosso querido Dr. Evil, o Scott Evil foi interpretado pelo Seth Green, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, pelo José Leonardo. Contar um negócio, Seth Green é chato pra caralho, tá? Assim, só que cá entre nós, ele não tava errado na maioria das coisas que ele tava falando, né? Mas não deixa de ser chato por causa disso, né? Pois é. Cara, deixa eu ir lá, só dar um tiro nesse filho da puta. Não, vamos fechar aqui, fazer uma coisa super elaborada. Vai pra porra. E como eu falei pra você, seu Jorge, a pessoa... com o nome já dentro das piadas, Madame Dona Alota Vagina, ou Alota Fagina, É feito por quem? Caralho, a Lot of Fashine. Não, maluco, velho. A Lot of Fashine. É um barato. É muita, velho. É muita. Pra quem não entendeu, a piada seria muita vagina. É muita. Sim. Demais. Ah, lá dos Estados Unidos, a Lot of Fashine foi interpretada por Fabiana Eudênio. E aqui no Brasil, a sua voz foi emprestada por Isis Kostovski. Saúde. É, saúde. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, senhor Jorge, se o senhor permite, é por Fabiana Eudênio. Sim. E a tradução na dublagem ficou Divina Faxina, né? Não, ficou pelo menos na versão que eu tenho, é a Lota Vagina mesmo. Não, na versão que eu assisti era Divina Faxina. Ah, tá bom, então tem duas versões. Eu peguei a versão que é mais comum. Sim. Que é a da dubla vídeo, inclusive. É bom até. Inclusive a versão que eu segui também. É, que é a versão que tá na Prime Video, a versão que é do DVD. Sim, senhorito. A que você me passou é que tá com Divina. Tá, a que eu te passei, você tem que entender que o Paranerdia é contra a... Você me emprestou DVD, Zé. A divulgação de filmes de maneira inadequada, né? É sempre bom salientar. Sure. Né? O DVD que você me emprestou. Isso, né? Apesar de que eu acabei de falar que no DVD é a Lota Vagina. Mas foda-se. Então. Também, né? né? Mas tá bom. Então vamos para as cenas. Ou que a gente. Pera aí, antes que a gente prossiga, as dublagens em português foram realizadas pelo estúdio Dubla Vídeo. Obrigado. Eu já tinha falado isso. É que tava no final da lista de personagens. Mas eu já tinha falado isso. Então vamos reforçar só. Tá bom. Puta que pariu. Então segue. Estão refilmando a porra do filme. Né, caralho. Tá. Los Angeles, 1967. Vemos uma reunião do Dr. Evil, os maiores assassinos do planeta. Aí o Dr. Evil ficou puto, porque tá todo mundo falhando em matar a porra do Austin Powers. O que ele faz? Ele aperta botõezinhos lá na mesa dele e a galera cai pra trás numa fogueira gigantesca. Então, matou metade da equipe, só deixando livres na brincadeira o Mustafa e a Frau Farmisna. Sim. Nesse meio tempo, na Inglaterra, em Londres, o Austin dança pelas ruas de Londres, sendo perseguido por uma multidão de mulheres. Basicamente, é a primeira vez que a gente vê a abertura cantada, dançada, com a musiquinha do pananana, pananana, pananana, pananana. Que é recorrente em todos os filmes. É, que isso aí é piada repetida de todos os filmes, com certeza. É, basicamente o Flash Mob, né? Né, por aí. Por aí. E antes de Flash Mob ser uma tendência. Pois é. Né? Então tá. Aí a gente Cassington surge, só que no caso não é a Vanessa, é a mãe da Vanessa, tá? Que é a senhora Cassington, ela é casada. Inclusive o Austin tenta cantar a senhora Cassington, mas ele fala, eu sou casada. Oh, se comporta. Né? E... Sim. Oh, behave. Oh, behave. Né? Aí o Basil, lá da inteligência britânica e sua maravilhosa peruca, ele liga pro Austin e diz que o Dr. Evil vai fazer uma cilada pra ele no clube de swing Catinha Psicodélica. Yeah. Aí beleza, o Austin e a senhora Cassington entram na festa. No que estão lá, o Austin já aproveita e dá um murro na cara de uma garçonete, que na verdade era um dos capangas do Dr. Evil. E a cena da troca da garota pelo capanga é ridícula, tá? Yeah. Mas não é? Sim. Mas aí, beleza, o Dr. Evil de longe mata o capanga, e foge com um foguete de congelamento criogênico na forma do Big Boy Burger. Alguém daqui já conhecia o Big Boy Burger? Não. É uma cadeia de lanchonetes. É uma franquia de lanchonete, né? Uma cadeia de lanchonete da Inglaterra. Ela aparece, inclusive, no Shrek, que é o aquele frade fanfarrão que aparece. Entendi. Entendeu? A piada é essa, que é uma cadeia de lanchonetes britânica. É o Big Boy exemplo Burger. Das maiores, ao maior exemplo das maiores cadeias americanas como McDonald's e Burger King. Por aí. Aí um detalhe que é interessante falar agora é que o Dr. Evil tem um gato, como todo bom vilão de James Bond, né? Ele tem um gatinho felpudo, né? Ele tipo gato persa, Sr. Beagle Wolf. Só que quando ele volta da criogenia, o cara vira um Sphinx, vira um gato pelado. Sim. Ele fica puto com isso, velho. Fica, lógico, porra. Aí, beleza, ele foge, se congela no espaço. E aí, o que que acontece? Em 97, o foguete começa a decair a órbita e voltar para a Terra. Então, no Ministério de Defesa, o Basil informa que tem que... Eles congelaram o Austin quando souberam do congelamento do Dr. Evil, porque... única pessoa no planeta Terra capaz de deter o Dr. Evil é o Austin, né? Cara, nessa cena tem uma divisão de quadros aí que o cara tá falando pro outro, dando informação, vai, faça isso, faça aquilo, alimente o meu peixinho, mas não alimente muito, o cara já tinha enchido o aquário de comida. Ele recolhe. Tirar. Aí beleza, aí começam os procedimentos de descongelamento do Austin com a cena da mijada mais longa da história do cinema. O problema dessa merda é que dá vontade da gente mijar também, velho. Isso é uma desgraça. Não, o problema dessa merda não, o problema desse mijo. Desse mijo, é. Puta que pariu. Quase me deu vontade de voltar no banheiro, vai tomar no cu. Não, e o pior é que a gente ouve toda hora uma locutora, né? Uma voz fala, explicando os procedimentos, tal coisa. É. Aí, evacuação. Evacuação completa. Evacuação completa. É. Muito bem. Aí, beleza, explicam pro... Aliás, é que tem essa cena que o Austin é apresentado ao general, sei lá das quantas, do Pentágono, e ao general Ibrahimovic da inteligência da Rússia. Mas é um russo? Que porra é essa? Não, a Guerra Fria já acabou, não tem problema não. Ah, então beleza, que a gente acabou com esses malditos capitalistas, né, irmão? Porra, valeu! Caralho, é do zero ao mil, né? Puta que pariu. Aí, beleza, o Austin é apresentado para a senhorita Vanessa Cassington, né? Que é a filha da dona Cassington anterior, né? E o Austin, obviamente, já começou a fazer yeah, baby, yeah, né, pra ela. It's time to check. Né? E nada além de saber que a Austin, na verdade, se chama Austin Perigo Powers. Perigo é o nome do meio. Nossa senhora, que piadinha mais fodida, velho. Aproveitar a piada. Jota, tem piada pior. Porque tem a bomba de aumento peniano sueca. Nossa. Sim, eu vou aproveitar a piada pra fazer uma outra piada em cima. Que é o Austin Perigo Powers. Ah, tá. Eu pensei que ele ia fazer piada com ele também ter uma bomba de aumento peniano sueca. O problema da porcaria da bomba de aumento peniano é que é uma piada que fica longa demais, cara. Nossa, chega um momento que vai ser, joga essa merda fora. Meu filho, essa piada é tão longa, mas tão longa que ela vai nos três filmes. Puta Sim. que pariu, que piada comprida, esticada, igual o pinto dentro dela. Né? É que não é meu. Ah, então é que ele tá pegando as coisas que ele guardou, né, antes de ser congelado. Ah, e essa nota fiscal? Não, aqui é um relógio, uma roupa bufante, um negócio, aí o livro Meu Nome Não É Austin, autobiografia, né? Ah, uma bomba peniana. Ah, não, esse não é meu, não. Uma nota fiscal de uma bomba peniana com o nome de Austin Powers. Aí um livro, Bomba Peniana é Meu Delírio, o de Austin Powers. Ai, merda, mas tá bom, vamos lá. Né? Aí o papo vai, papo vem, a gente volta pro esconderijo do Dr. Evil e ele mostra que por causa de um problema na criogenia, o gato dele, que era persa, virou esfinge. Nossa. Que coisa horrível. Que gato feio da moléstia. Ah, mas gato, se você não sabe, é assim mesmo, né? Então, só pra você ter uma curiosidade, foi utilizado como referência na hora de se desenhar o Bills, deus da destruição em Dragon Ball, um Sphinx. Sim, o Beerus-sama é um Sphinx. Que, aliás, é o Sphinx do Toriyama. Sim. Né? Mas aí, beleza. Só pra fazer, só pra desbloquear logo a piada sem graça, é a Sphinx, por isso que ele tem cara de cu, né? Sphinx. Né? Tá. Nerdmaster, foi você que trouxe, né? Eu? Eu trouxe, mas a piada quem vai botar o produto agora é você. Não! Só então, vou tirar ela do meio do caminho. Eu boto não, sei lá, você bota não. Sabe? É, eu sei, eu sei. Então tá. Aí, como o culpado do Beagleworth virar um Sphinx foi o Mustafar, que não fez direito o negócio da criogenia. Coitado do Mustafar. Aí ele vai, o Dr. Ivo aperta lá o botãozinho e joga o Mustafar na fogueira. Aí matou o Mustafar, né, Jota? Mais ou menos, né? Ele começa a gritar lá de baixo. Peraí, eu tô muito queimado aqui, mas eu acho que se me ajudarem eu consigo resolver. Eu tô muito... Outra piada que é recorrente. Outra piada que é recorrente nos três filmes. Também. Tudo bem, se abrir a portinhola aqui, eu consigo sair sozinho. Não, não. Ai, meu Deus, eu tô muito ruim, me ajudem. Aí ele... Ah, é. Ele caiu. Não, ele não morreu. Vai lá cuidar dele? É, isso. Vai lá. Vai lá. Aí eles ouvem os caras abrindo a... Ah, por favor, me salva. Pá! Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E mata. Acho que agora foi, né? É, foi. Ai, vamos quase, né? Vamos lá. Aí os novos capangas do Dr. Evil é ainda a Frau Farbissina, continua a mesma coisa, né? O Random Task, que é aquele japonês gordão, jogador de chapéu coco, que no James Bond é o Odd Job, né? Que é o cara que mata as pessoas com chapéu coco de lâmina, né? Estilo Kung Lao. Só que aqui não. É, só que... O ataque mortal do Random Task é tacar o sapato. Na minha tradução, ele tava como capanga, só o nome. Esse aqui é capanga? Então, esse Random Task, ele não é japonês, é chinês. Faz diferença pra piada, xenofóbica do filme? É, pra piada xenofóbica do filme, não. Mas ele não é japonês, ele é chinês. Tá bom, foda-se. Posso continuar? Por favor. Obrigado. Outro também é o Sr. Pat O'Brien e seus amuletos da sorte. Cara, essa piada só tem graça no inglês, cara. Porque Eu não entendi. Vocês não entenderam? Deixa eu explicar. Tem uma marca de cereal americana... que é Lucky Charms, que é o comercial é um duendezinho que sempre evita que as crianças peguem seus Lucky Charms, que eram os marshmallows, os trocinhos de enfeite que vinha junto com o sucrilho, que em vez de ser só o sucrilho, só o cereal, era o cereal mais umas luazinha, trevinho e outras colorinhas. Aí estou vendo aqui, é. No comercial americano, o tal duende, que é o mascote da marca do cereal, ele tenta sempre evitar que as crianças peguem seus Lucky Charms, seus amuletos da sorte. Aí a piada é que o Pat O'Brien, que é escocês, que é igual, né, escocês é de onde vem os leprechauns, né? é, que ele também não gosta que as pessoas peguem nos seus Lucky Charms. Aí a galera riu porque parece o duende da marca de cereal. E os amuletos dele são iguaizinhos os cereais. Sim, é os mesmos amuletozinhos de cereal, sim, sim. Então, mas essa é a piada. Ah, a piada é essa. É uma boa piada? Não, mas é o que tem pra hoje. Então, mas é que também ela perdeu a referência em coisas por aqui, né? Ah, não, mas nem em inglês ela teve graça. Né? É. Tá? E, pra não terminar, a lista dos maravilhosos novos capangas do Dr. Evil, o número 2. Coitado do número 2. Né? Inclusive, a gente vai saber a origem do número 2 lá no filme número 3. Então, Sim. Segue em frente. Aí, beleza, o Dr. Evil começa a falar os seus maravilhosos planos, né, de destruir a camada de ozônio. Não, já tá acontecendo. Ah, já tá acontecendo? Porra, né? Ah, então vamos inventar um laser. Não, já foi inventado. Ah, já foi? Porra, mas ninguém me conta nada nessa porra dessa empresa? Eu tenho que saber tudo depois? Caralho, senhor! Porra! Ah, mas sabe o que mais? Então vamos só pegar uma bomba atômica e fazer a galera ter que pagar pra gente $1 milhão. E aí todo mundo dá risada. Aí o número 2. Só a nossa empresa de fachada Virtucom ganha $6 bilhões todo ano. Ah, é? Então $1 milhão já não vale mais porra nenhuma, não, né? Não. Ah, então vamos pegar $100 bilhões. Ah, melhor. Aí, beleza, o Austin e a Cassington estão indo naquele jato, né, jumbo psicodélico pra caralho do Austin. Ele tenta cantar a Cassington fazendo... Cara, é muito momento tiozão, tio do churrasco, tio do pavê, essa cena do Austin tentando cantar a Cassington. Cara, puta que pariu, ninguém merece. Porra. Vergonha alheia total, velho. Sai daí. Total. Se ninguém merecia nos anos 60, pode ter certeza que não merecia hoje em dia também. Cara, mas vamos levar em consideração, é piada, é exagerada, é paródia, mas aquilo acontecia desse jeito nos anos 60, né? Sim. Então a gente não pode falar que tá de todo errado. Hoje tá errado? Pra caralho. Em 90 tava errado? Mais ainda. Mas tá, né? Sim. Agora, o que dizer do Dr. Evil conhecer o seu filho criado em laboratório, Scott Evil? Pelo visto, nada, né? Muito bem. Então, nesse ponto, a gente o que me levou é que o Scott é aquele típico moleque emo que só porque ficou longe do pai pensa que pode dar o rebeldezinho, né, sem causa. Eu não diria que ele é emo, não. Eu diria mais que ele é punk. É, punk que lava a mãe no tanque, né? Oi? Punk que lava a mãe no tanque. Legal. Eu não entendi também, não, mas deixa, né? Aí, beleza, o Scott, obviamente, já odeia o pai de maneira instantânea, como todo bom aborrecente, né? Fazer o quê? E aí, sim, o Austin e a Vanessa vão até Las Vegas, porque existe uma pista do Dr. Evil lá em Las Vegas, e eles são apresentados a ninguém mais, ninguém menos, Jota, do número 2, e a Lota Fashina. E aí, mano, a piada se estica pra caramba. Mano, mas eu achei tanto bico, velho. Eles não fizeram isso, não. Eles fizeram, velho. Não, melhor é nesse momento o Austin. Como é que é teu nome mesmo? A Lota. Tá, e o sobrenome? Fashina. Ah, tá, eu tinha entendido que eram muitas vaginas. Ah, tá bom, então, ok, entendo. Desculpa aí, então, tá? Fica com saúde, tá, minha filha? Aí, o Austin e o número 2 jogam blackjack. O número 2 usa o raio-x no tapa-olho para descobrir que tem uma carta boa logo em seguida. E aí ele joga e ganha, porque ele gosta de viver perigosamente. Enquanto que o Austin faz uma jogada merda, para no meio do caminho e diz que ele também gosta de jogar perigosamente, né? Sim. Faz sentido? Não. Ele perde a porra da mão e na minha tradução ele diz assim que... nunca foi bom nisso mesmo, então... Vamos pro próximo assunto. Aí beleza, o Austin persegue o número 2 no banheiro. Aparece um texano lá pra cumprimentar o Austin. Por que não? Né? Sim. Por que não? E o Austin é atacado pelo Pat O'Brien na privada. E as cenas de nossa, o cara senhora, sendo atacado e fazendo... E o texano do lado... Eita. É isso aí! Castiga essa louça, meu filho! Mete a porrada nela! É ridículo. Piada que essa... Que... Né? Então, piada essa que é estressada ao longo dos três filmes também. Né? Ah, é, cara. Tem muita piada merda de merda, velho. No... Somente com o Igor Dão que vai aparecer depois. Coitado da gente, porque desse filme. Isso é que eu chamo de piada escatológica. Ô, rapaz! Aí, beleza! O Dr. Ivo consegue roubar uma ogiva do Qualquer Coisa Estão. E sim, o nome do país é esse, é Qualquer Coisa Estão. Tá? E sim. Ele exige da ONU o incrível resgate de $1 milhão. E obviamente e a galera todo mundo da ONU da cara caiu dele. Na gargalhada, né? Quando eles falaram isso. Aí o dono dos... Ah, não, desculpa. Não, é $1 milhão, não. É $100 bilhões. Ai, mamãe. Ele tem uma linha direta com o Pentágono, que é só apertar um botão que já abre lá na ONU, sei lá, na Sim, Unidos. Ele tem uma ligação direta com a ONU, com o Pentágono, com o Kremlin. Aperta Praça um botão Vermelha. E puf, a ligação já tá conectada. Filho, é vilão. Esse é bom. E tem que te dizer uma coisa, ele não é o Sr. Evil, ele é o Dr. Evil. Ele não passou Justo. 4 anos na Universidade de Medicina do Mal só pra ser chamado de senhor. Tem razão. Né? Exato, né, pô? Pronto. Não é que nem Howard, não é que nem o Howard que é só um engenheiro do MIT. É, já que é. E aí vem a cena de risada mais longa da história do cinema, né? Que os caras ficam rindo e rindo e rindo. E rindo. E o pior não é a risada, é quando a risada vai acabando todo mundo com cara de bosta, um olhando pro outro, tipo, é isso aí, né? Acabou, né? Acabou, que vergonha, hoje. Que merda, velho. Aí, beleza. O Austin passeia pelo quarto com várias piadas e quase pelado. Né? Coisa idiota. Que ele faz, inclusive, no filme 2 também. E no 3. Cara, no 3 eu não lembro de ele ter feito, mas enfim. Tem. A piada ficou boa até a hora do salsichão, velho. Depois disso, aí começou a repetição do caralho. Ah, não é? E outra também vai ter muita repetição nos 3 filmes, é Senhoras e Senhores... Burt Bacharach! Sim. Muito e bem. Tem uma adição ao Burt Bacharach no filme 3, que ele não vem sozinho. Não, no 2 ele tá com outra pessoa, no 3 ele vem sozinho. É que no 3 tem duas chamadas, tem uma pro Quincy Jones e depois uma pro Burt Bacharach. Ah, sim. Entendeu? Aí, beleza, o Austin e a Vanessa jogam Twister, só que pelo som parece que eles estão fazendo outra coisa, né? Pra variar. Aí o Austin conta pra Vanessa sobre como é que ele gostava muito da mãe dela, mas ele sempre a respeitou por causa do pai dela. Pelo menos isso, ele é um cara legal, né? Então, e aí, né? O Basil liga pro Austin e manda ele ir tirar fotos dos planos secretos do Dr. Evil, que está na cobertura de A Lota Fa China. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Aí o Austin chega, cumprimenta a Lota Fa China, fala com ela, faz coisa. Quando ela vai se trocar, ele aproveita, vai até os planos do Dr. Evil e começa a tirar foto. Naquele estilo sessão de foto dele, né? Ai, mostra Sim. pra mim seu plano, dá um sorriso, plano, vai, plano, plano, vem, mostra-se, mostra pra mim, meu planinho. Você está um animal, plano. Né? É muita babaquice, pelo amor de Deus. Mas aí a Lota chega e o Austin a vê trocando de roupa e, menino do céu, rapaz! Né? A doutora Lota Fa China é a Lota of gostosa também, viu? Porra! E que essa tal é a cena de a Lota Fa China e Austin Powers no Ofurô? Sim. Ofurô tudo ali, viu? Uhum. Ofurô tudo, né? Aham, dá um tudo. Não, ele pediu. Dá um tudo pra ele. Não, tá? Essa ele mereceu tudo. Né? Muito bem. Aí, beleza, depois dessa cena caliente no ofurô, tivemos nada mais nada menos que a dona Frau Farbissina apresentando as armas definitivas contra Austin Powers, as Fembots. Yeah. Por favor, Jota, explique para nossos ouvintes como são as Fembots. Elas são personificações da Betty Boop. Né? Só que loiras, com pouca roupa e uns belos dos peitões cobertos por... Que aquilo é... Pelúcia? Que delícia! Mas o que, que tem de especial nos peitos das Fembots? Que é importante salientar. Então, elas têm alto calibre nos peitos. Alto calibre! Cara, na minha tradução ficou como roboas. Roboas, é. Fembots, roboas, né? Tá errado. Foi uma boa tradução. Cara, aquela metralhadora. Essa piada de que ele nunca viu uma mulher de tanto calibre foi feita pelo Dr. Evil depois da apresentação das Fembots. Pois é. Agora assim, por que que essa filha da mãe, pra fazer uma demonstração, tem que matar 30 capangas. Que capanga? Porque ele pode, ora. É que nem fruta na feira, cara. Ele pega uma dúzia. Cara, mas a porque mina é porque mesmo. Então, porque o Dr. pro Dr. Evil, capanga é que nem biscoito. Sai um, vem 18. Por aí. Né? Aí, beleza. O Alcim e a Vanessa vão até, de novo, o QG da inteligência britânica. O Austin mostra as fotos que ele fez na casa da Lota Fa China. O Austin bate na mãe do Basil, achando que ela é um capanga do Dr. Evil. Né? Coitada da mulher. E é porque ele acertou no começo do filme e fez de novo, né? Só que dessa vez ele errou feio, errou um rude. Né? Da vez ele errou! E a Vanessa fica puta de saber que ele pegou as fotos indo na casa da Lota Fa China, né? Aí é onde entra uma coisa anacrônica, porque até esse momento ela, tipo, estava sendo aquela durona, aquela profissional, e aí... Vamos falar com o termo correto? Ela, até esse momento, ela estava fazendo o cu doce. Sim. Vamos deixar desse jeito, porque assim faz sentido se for só com doce. Mas é com doce, velho. Porque o cara é irresistível, né? O mojo dele, ninguém consegue resistir, nem eu, né? A gente vai ver isso acontecendo ainda nesse filme. Exato. Essa história do mojo dele é piada pros três filmes também, cara. Também. Mas aí o que falar da cena de Dr. Evil e Scott na terapia de grupo? Melhor cena do filme. Somente a infância do Dr. Evil, né? Cara, e mesmo por causa das piadas sem graça que o cara tá falando sobre dominação mundial e a psicóloga interpretando como problemas familiares. Cara, psicólogo é uma raça que eu admiro, mas ao mesmo tempo acho que não precisa existir na fase da humanidade. Ei, eu tenho bacharel em psicologia, viu? Você toma cuidado aí. Então, o que mesmo. Eu digo que... No... Ah, filho então, da gota! O que eu digo é que tem psicólogos e psicólogos. Tem os psicólogos que são bons, tem os que são mal, que toda a sociedade precisa, e tem o Jota. É, né? É, quando você tiver um... Ah, merda, não posso. De a novo, beleza. Eu sei que vai ser recorrente, mas depois dessa... Aí beleza, vemos na outra cena a Vanessa perguntando pro Austin sobre a Lota of China, né? E o Austin dizendo que sim, treparam muito e que não foi com proteção, porque só marinheiros usam camisinha, né? E a Vanessa diz que os tempos mudaram e ela não gostou de saber que o Austin transou com a Fashina sem proteção, né? O Austin fica macambúzio, triste, sem uma muita vontade de cantar uma bela canção. Mas ele volta porque ele é a personificação do Joseph Klinger. Não é? E aí o Austin, durante esse passeio, paga de tiozão do pavê, né? Porque todo mundo ri da cara dele pelo jeito paz e amor dele da vida, né? Sim. E aí é legal... O dia seguinte, o Austin e a Vanessa vão até a Virtucon disfarçados. Agora, caralho de disfarce. Um tá de sheik árabe e a outra de cowgirl. Ninguém se manifestou, porque é sem graça mesmo. Então, né? Né? É. Essa é a opção, né? Cara, assim, não pareciam de... Pô, o disfarce do cara era uma barba postiça por cima da cara que já... Nossa, velho, é horrível que você via a costeleta dele castanha por debaixo da barba. Coisa muito... E o cordãozinho segurando a porra da barba, que bosta. Aí, beleza, durante a visita deles na Virtucon, eles veem dois funcionários entrarem em banheiros e resolvem trocar de roupa com os funcionários. Nota! A funcionária é uma gordona com 3 vezes pelo menos o peso da Vanessa e o funcionário é um cara gigantão com pelo menos 2 vezes o tamanho da altura do Austin. Mas quando eles saem, saem com roupas perfeitamente adaptadas ao corpo dele. Exato. Mas não é? Porque é assim que funciona o disfarce. É, porque assim, a roupa vai se adaptar completamente ao corpo deles, vai se fazer o quê? Que o diga os agentes de espionagem de videogame. Que sempre quando o cara troca de roupa, a roupa cabe sempre perfeitamente nele, né? Exato. Muito bem. Aí o Austin hipnotiza um guarda, pedindo inclusive que ele lhe dê chiclete e lhe compre um sorvete de laranja. Guardem essa informação porque ela vai ser necessária mais pra frente. Tá? E... Ah não, nossa senhora, essa cena não, pelo amor de Deus. O Austin entra numa sala de testes de rolo compressor. Ah, e não, mata um dos guardas capanga num rolo compressor a 5 quilômetros por hora. Caralho. E o pior, né? O cara era um clone do Nicolas Cage, né? Gritando, não! Não, o pior de tudo não é isso não, cara. O pior de tudo é depois da cena da morte, a gente vê o crachá do nome do capanga e a gente assiste uma cena da família do capanga recebendo a notícia da morte do capanga. Nossa, velho, é muito engraçado essa piada. Referências em cima de referências. Foi assim que o Kazuma de Konosuba morreu. Por causa de um trator. A 5 por hora, né? Exato. Mas pelo menos o guarda não morreu mijado. É. Tem essa. Né? Então tá bom. Aí beleza, papo vai, papo vem. O Alce e a Vanessa são capturados pelo Random Task, vulgo Capanga, né, na tradução do Jota. O Dr. Evil mostra a sua perfuratriz e o seu plano maligno para a ONU. Né? O Alce e a Vanessa jantam com o Dr. Evil. E o Dr. Deixa Evil eu, antes apresenta... de... Ah. Só deixa eu concluir antes de você falar essa a próxima parte. Porque isso acontece em todos os três filmes. Toda vez que o Austin e a Power Girl são capturados, toda vez colocam um biquininho na Power Girl. Claro. Óbvio. É. E eles, a Vanessa e o Austin, jantam com o Dr. Evil e são apresentados ao Scott. E olha pra cara do Austin, esse aí é que é o teu arqui-inimigo? E você vai matar ele agora? Vou. Capangas, levem Austin Powers e a Vanessa para aquela sala escondida ali no canto, para eles morrerem de uma forma bem lenta e agonizante, com tubarões que têm lasers nas testas. Dr. Evil, que acontece que depois dos anos 60 os tubarões se tornaram uma espécie em extinção e a gente não vai mais poder usar tubarões. Ah, não? Vai poder usar tubarão. Eu pedi para ter especificamente tubarão com laser na testa. Vocês estão me dizendo que não vai ter isso. Não, não podemos mais usar. E a gente tem o quê? Badejos? Aqui. Na minha tradução ficou sardinha. É, mas são badejos mutantes. Ah, badejos mutantes. Bom, eles são pelo menos mal-humorados? Ah, sim, com certeza. Muito mal-humorados. Tá, então levem eles para serem mortos pelos badejos mutantes mal-humorados. Né? Aí o Scott... Cara, por que tu não dá um tiro nele e mata logo de uma vez? Scott... Silêncio. Eu tenho um saco de pss pra você. Um saco de pss pra você. Tá? Aí o doutor Ivo e o Scott discutem nessa hora, né? Ele sai com aquela batendo o pé que nem a porra recente do caralho que ele é, né? Aí nós vemos o Austin e a Vanessa no tanque dos badejos. E a Vanessa mostra pra ele um pacote de fio dental. Tá, eu já sei, meus dentes são uma merda. Porra, foda-se. Não, é pra usar o fio ali e a gente se salvar. Ah, tá, então vai, ele joga o fio de fio dental, tá? Fio dental. Dá pra pegar uma pessoa e fazer cipó de Tarzan com fio dental? Não, mas foda-se. Não. Aí ele vai, não. Joga o fio dental, uma de Tarzan. É o fio dental do Superman. É, por aí. Aí eles... Vai, consegue derrubar o capanga número 2, que é morto pelos badejos mutantes mal-humorados. E a gente vê outra cena, dessa vez dos colegas de faculdade do capanga 2, o John Smith, que estavam comemorando que o John Smith ia casar na semana que vem, e eles recebem a ligação de que John Smith morreu morto por... badejos, mutantes, mal-humorados. Não, e o pior é que no momento que eles puxam o capanga da água lá, se segue umas 4 ou 5 piadas de cabeça, que puta que pariu. É, porque o cara perdeu a cabeça, né? Ele não pode mais ser o cabeça da organização. Se ele tivesse sido cabeça dura, tinha se salvado. Eu sim, pois eu decorei a porra das piadas. Né? Simplesmente um ano. Então, aí a Vanessa e o Austin se separam para poder vasculhar o ambiente, né? O Austin pede desculpas e ele tenta manobrar a porra de um carrinho num corretor apertado, cara. Essa cena é ridícula demais, cara. Puta que pariu, ninguém merece. Vai tomar no cu. Aí beleza, o Dr. Ivo começa seu plano maligno. E papo vai, papo vem, o Austin se encontra na Câmara das Roboas, né, Jota? Na Câmara das Roboas, aí sim. Aí é um batalhão que a gente só tinha visto três, né? Agora tem umas 8 roboas. Mas, Jota, meu querido e amado Calanguinho, por favor, descreva para os nossos ouvintes como são as roboas, as fembots. Ele encontra as roboas, que são boas pra caramba, que são loironas maravilhosas com belas tetas e calcinhas de veludo, né? Só que da primeira vez ele tinha encontrado 3, quer dizer, foi apresentado 3 pra gente. E agora tem umas 8 que vão enfrentar o pobre do Austin Powers. Pobre? Pobre é um cacete, né? Porque ele até... ele já tinha decidido fazer monogamia com a Vanessa, né? Isso. Ele decidiu ser fiel à Vanessa agora, né? Aí ele tentou e até conseguiu. Conseguiu. Dizer, resistir às fembotes. Mas quem não resistiu foram as fembotes. Ele utilizou a minha técnica, né? Normalmente eu utilizo Mamãe Jesus, Mamãe Jesus, Mamãe Jesus. Ok. Ele imaginou Margaret Thatcher na chuva com frio. Uma cena triste. Margaret Thatcher na chuva com frio é pra deixar palmolescência a nível bélico, cara. É pior do que Mamãe Jesus, velho. Não é? Você quer uma coisa mais forte do que isso? Detonou com as fembotes, OJ. Ele usando o seu maravilhoso e entumecido poder erótico, seu mojo. Muito bem. Aí beleza, ele detona com as fembotes. Ah, fala, meu amor, repete. Ele faz uma dancinha, fica só de cueca e manda as fembotes pro ralo. Por aí. Ele mas faz pirocóptero, aí... né? A gente sabe, né? Ah, sim. É. Mas aí a Vanessa surge nessa hora, vê o Austin de cueca rebolando pras fembotes caídas no chão, ele se explica e ela acredita. Não. Oh, é o amor! Oh. Muito bem. Aí a sonda começa a perfurar o solo para fazer o plano maligno, né? O Austin e a Vanessa invadem o local ao som de Secret Agent Man! Secret Agent Man! Eu adoro essa música. Mano, trilha sonora. O Dr. Evil foge. O Austin consegue abortar a perfuratriz com 1 segundo de contagem e corre atrás do Dr. Evil. Temos aquela cena que vai ficar inclusive emblemática de nós somos tão diferentes, você e eu. Essa cena vai ser repetida pelo menos 2 vezes no próximo filme, tá? Aí o Dr. Evil e o Austin discutem sobre a liberdade, a responsabilidade, a diferença entre a década de 60 e a década de 90, que é onde esse filme se passa, né? A Vanessa é ameaçada pela Lota Vashina. O Scott é ameaçado pelo Austin, mas o Dr. Evil, foda-se, mata ele aí. Tô nem aí. Óbvio, o Scott fica puto nas calças e sai batendo o pé de novo, né? Que nem outro bom aborrecente. Surge o número 2 e pede demissão ao Dr. Evil. Nota! Vocês perceberam o que, que tinha na maleta dele? Não, essa eu não percebi. O que não tinha na maleta dele? Uma fembote. Ah, sim. Não, isso eu percebi. O cabelo saindo pro lado e as botas. E as pernas saindo pelo outro. Ele dobrou a pobre da fembote e meteu. Não, ele jogou dentro. A mala era grande e ela tava lá dentro, esticadona, tanto que as pernas estavam pra fora. Nossa, velho. Assim, eu já peguei o que eu queria aqui, aqui tá mole, aqui tá macio, né? Vou levar. Aí tá sobrando, né? Deixa eu pegar. Né? Tudo jogado no aí, chão. Aí é minha indenização, vou assim dizer, né? Aí o Dr. Evil fica puto e aperta o botão e mata o número 2, joga o número 2 na. Agora o filho da puta. O filho da puta senta na cadeira lá do Mustafá, velho. Sabe que nessas cadeiras tudo tem dobradiça, velho. Na verdade, não adiantava ele sentar em qualquer cadeira, porque todas têm botão. Todas têm dobradiça. Todas com exceção da cadeira do Dr. Evil. E do menino. Ah, porque ele não é maluco de se matar se é assim mesmo, né? Duvido muito. Não é? Aí, beleza, a Vanessa dá um karate shop na faxina. Mas não na faxina da faxina. Tá? Isso porque o Austin já tinha dado na faxina da faxina. Tá, já. Aí o Dr. Evil foge de novo no foguete Big Boy. A base do Dr. Evil explode. E a Vanessa e o Austin fogem no Jaguar Swinger. Vírgula. Do Austin. A base do Dr. Evil explode no maior estilo de filme tokusatsu japonês, né? Aquela explosão. Não, não, muito não, melhor louca, ainda. Né? É no melhor estilo Spaceballs. Sim. Com a empregadona explodindo. Isso, justo. Sem dúvida. Bom, aí beleza, passam-se 3 meses, o Austin e a Vanessa se casam, e aí temos a repetição das cenas de quase nudez. O Julian Catino, só um momento, o Julian Catino disse que o Dr. Evil ia virar um personagem real e comprar a SpaceX e a Tesla. Mas ele é um personagem real, você acha que o Elon Musk é o quê? É o filho. Você acha que aquele cabelo do Elon Musk é dele mesmo? É dele porque foi ele que comprou. Fez então, plástica, né? Tirou a cicatriz. É só lembrar que o Elon Musk pode fazer isso daqui. Isso se a minha câmera permitir. Obviamente. Yeah. É bem merda. Não permita não. Fica não, quieto. Não permitiu não. Fica deixa quieto. Pra lá. É, fica quieto que é melhor, tá? É. Vamos lá. Aí, pra terminar, o Random Task tenta matar o Austin jogando o sapato. Obviamente Nossa. Que ele não consegue, porque o cara só deu uma sapatada na cara do Austin, porra. Ai, vai fazer um galo. Porra, quem é que mata alguém com sapato, caralho? Né? E ele mata, ou pelo menos imobiliza, o Random Task usando o quê, Jota? Uma bomba peniana que né, não pertencia a ele, né? Que nunca foi dele. Não, é a bomba peniana que não pertence a ele, mesmo tendo uma nota fiscal e um livro de autoajuda explicando como é que funciona. Né? Cara, agora vem cá. Ele tava sendo segurado pelo pescoço, aí ele pega a porra da bomba peniana, vai, encaixa na bilola do capanga e fica ali fazendo a fricçãozinha. É, dando aquela chuchadinha. Na bombinha. É, pra crescer a bilola do Random Task. É tomar no cu, velho. É por aí. É muito tempo livre, velho. Vai pra porra. Aí, beleza. O Austin e a Vanessa vão até a varanda ver como é bonita o céu noturno e eles vêm voando na cabeça deles a porra do foguete do Dr. Evil dando risada. Buá, ha, ha, ha, ha. Agora sim. Buá, ha, ha, ha, ha. Boa. Né? Aí temos 2 cenas de pós-crédito. Na primeira, o Austin faz uma sessão de fotos com a Vanessa. É interessante pela Vanessa. Né? Eu gosto de fotos. Sim. E temos um clipe musical de Austin Powers e os Ming Team. E aí acabou. A porra desse filme. Muito bem. E aí, em 1999, no dia 8 de outubro, lança-se Austin Powers, o agente Bond Cama. Que trocadilho 26 anos horrível. Atrás. Que trocadilho ruim. Viu? Bond Cama. Que merda, velho. Não. Mike Myers, né, cara? Pior é o nome em inglês. The Spy Who Shagged Me. O agente que transou comigo. Ai, ai. escrito pelo Mike Myers e dirigido ainda pelo Jay Roach. Senhor Fire Falcon, Fire Falcon Nerd, Evil da puta que pariu, por favor, a sinopse. Vamos lá. Austin Powers retorna com uma nova companheira. Felicity, faço bem. Não, eu tive que botar o. Não, eu tive que botar o nome em inglês, cara, em português, cara. Que Felicity Shagwell. Não, não, não. Shagwell, porra nenhuma. Não. É, Felicity, faço bem mesmo. Né? Vamos lá. Dr. Evil inventa uma máquina do tempo e volta para a década de 60 a fim de roubar os poderes sexuais de Austin, deixando o agente secreto em 1999 sem sua libido. Mojo. Yeah. Yeah, baby. Então o elenco continua praticamente o mesmo, apesar de que tem algumas acréscimos bem interessantes, né? O filho da puta do Mike Myers, agora, além de fazer o Austin Powers e o Dr. Evil, faz agora. Cara, esse personagem ninguém merece. Igor Dão. Que ódio desse cara, velho. Inglês. Fat Bastard. Exato, esse é o nome em inglês do personagem. Fat Bastard. Que aqui no Brasil continua sendo feito pelo São Marco Ribeiro, porque a dublagem é a mesma, é a mesmo estúdio que dublou o primeiro filme. Uhum. Aí a Vanessa Kensington, numa participação ultra micro, curta, no início do filme, continua sendo a Elizabeth Hurley e a Miriam Fisher aqui no Brasil. Sim. E aí, como a gente vai depois falar, o Austin fica viúvo. E o que significa que ele agora tá solteiro de novo, né? Yeah, baby, yeah! E aí ele ganha sua nova... Né? Oh, behave. E aí ele ganha sua nova colega de trabalho, a nova Power Girl, que é a Felicity Faço Bem, Shagwell. Que é ninguém mais, ninguém menos que Heather... Graham, nos Estados Unidos. O que vai ter? E Dona Lina Rossana aqui no BR. O que vai ter de rapar nesse filme, não é brincadeira. Ah, é, tem mais uma, pelo menos, né? Mas vamos parar por aqui até o momento. Aí, a repetição de personagem, né? O Basil Exposition ainda é o Marco York e o Júlio Chaves. A Frau Farbissima ainda é a Mindy Sterling e a Marina Helena Pader. O número 2 continua sendo o Robert Wagner e o Alfredo Martins aqui no Brasil. E aí tem o número 2 jovem, porque o Dr. Evil volta no tempo, né? Aí você pergunta, por que que não tem a Fraubíssima no mais jovem? Porque é a mesma atriz. Sim. Ela sempre foi velha, tomando o cu. Ela nasceu velha, né? É, aí o número 2 jovem é o Rob Lowe, nos Estados Unidos, e o Hércules Franco, aqui no Brasil. Somos apresentados ao filho do Dr. Evil, o Scott Evil, que aparece de novo, ainda continua aborrecente pra caralho de novo, né? E como novidade nesse filme, agora nós temos o Jota Santos. Oi! É o Mini-Min. Cara, o Verne Troyer. É o Verne Troyer, dos Estados Unidos. E quem é que dublou ele aqui no Brasil, o seu Jorge? Ninguém. Não, cara, é um cara chamado Não Tem. Eu nunca ouvi falar nesse cara, não. É o Não Tem, é o Nunti. Nunti. Não te interessa, porque não, ninguém, cara, ninguém... Não precisou fazer nada, que ele não fala porra nenhuma. Aí, no lado dos inimigos, tem sempre que ter a rapá da vez, né? Vocês lembram que no primeiro filme foi a Lota Vagina? A Lota. É. Então, a Desi é a Ivana Ketterpa. Ela quer mesmo, muito. Ela quer mesmo. Tanto que ela consegue. É Ivana Rampaloft. Cara, é tão... Assim, você não imagina que é tão óbvio, mas quando fala, meu amigo, E aí, a piada óbvia, cara, é muito mas bom. Eu adorei o jeito como eles botaram na dublagem a pronúncia, porque ela é russa, uhum. né? A do primeiro filme foi italiana, essa aqui agora é russa. É, o meu nome é Ivana. Ah, é? Ivana? Qual é o sobrenome? Tetepa. Oi, minha filha? Oi? Como é que é? Ah, tu quer? Ah, é, tá bom. Então, okay. Mas no caso dela, ela não só quer, mas ela consegue, tá? Ela só não consegue porque roubaram o mojo do Austin, né? Né? Tá lá nos Estados Unidos, quem fez a Ketepá é Kristen Johnson, ou melhor dizendo, Kristen Johnston. E aqui no Brasil foi Dona Mabel César. Beleza? O estúdio foi o mesmo cinevídeo que dublou o primeiro filme, perfeitamente. E aí, sim, vamos seguir viagem agora com as cenas. Aí começa uma abertura no melhor estilo Guerra nas Estrelas, aquela chamada, né? Aquele texto falando que o Dr. Evil fugiu na nave ovo, Big Boy, o caralho A4. E aí a gente vê a tal nave Big Boy orbitando a Terra. E literalmente do cu da nave, nossa, sai, senhora, o ovo de escape do Dr. Evil. Começa a quinta série. Literalmente. Né? Aí a gente vê o Dr. Evil voltando pra Terra dando risada com o buá-ha-ha-ha-ha dele, né? E nesse meio tempo, vemos Austin e Vanessa na sua lua de mel. Ou seja, é exatamente de onde parou a porra do primeiro filme, né? Só que Jorge, ou melhor dizendo, só que Jotinha, meu amado, algo estranho não está certo com Vanessa. Você poderia descrever o que sucedeu? A Vanessa está dando tilt, né? Ela começa a apresentar os defeitos e aí a gente descobre que essa abençoada está respondendo aos comandos do controle remoto. Como? Ela é uma fembot. Como está na minha tradução, ela é uma roboa também, sim. É, tem a roboa. Mas o boa-ha-ha-ha continua mesmo. Não foi isso. Aí, segundo ela mesma, é um presente de núpcias do Dr. Evil. Quer dizer, a porra da Vanessa era roboa desde o início do filme anterior. Não faz sentido. Foda-se. Você queria que fizesse? É muito comum o uso dessa opção do foda-se no roteiro desses filmes, tá? Uma coisa, inclusive, que a gente nem tem que levar em consideração mais. Oh, yeah, baby. Aí, beleza, a Vanessa explode, porque o Austin já é capaz de... O Austin pegou uma sala inteira de fembots e detonou só na dancinha do Bilal. Imagina uma. Né? Agora, a piada que eu adorei é... Surgiu o peito metralhador, a Austin... Poxa... Como foi que eu não percebi isso? Bom, se você tivesse gastado mais tempo nas preliminares... Nossa, né? Velho, que piada ruim. Que piada ruim. Piada merda é aqui. Né? Não é não? Ai, ai. Mas aí, beleza. Então, o que que o Austin tá agora que a Vanessa explodiu, Jota? Solteiro de novo! Solteiro! Yeah, e aí, baby, começa, yeah, a abertura do filme, então... Tararana, tararana, e mais uma série de cenas babacas de quase nudez. Cara, essa é a pior das cenas de abertura. Parece que o Mike Myers tá muito sem vontade pra caramba, sabe? Pronto, tem uma cena de música mais adiante que é muito, 10 vezes melhor do que essa. Porra, de abertura, sinceramente, de abertura, acho que a melhor foi a do terceiro. A do terceiro é muito, sim, boa. A do terceiro é ótima, cara. A do terceiro, fora a quarta parede que quebrou, então, né? A quarta, quinta, sexta, oitava parede, ele sai quebrando, velho. Filho da puta. Todas as paredes. Por aí. Aí terminou essa putaria toda num nado sincronizado ridículo, com Austin Power no meio da galera, né? E aí estamos na estação de monitoramento do espaço da OTAN. Nota, essa merda não existe. A OTAN não vasculha o espaço. Ela não tem porra nenhuma a ver com ou isso. Ou será que mas tem? De novo, né? Ô, Jota. E aí a gente não, vê peraí, nada peraí, mais, peraí, nada... Peraí, Nerdmaster. Deixa eu fazer uma coisa antes que você continue com a pauta. Jota, vá se fuder. Oi? Obrigado. Eu não sei porquê, mas... Até sei porquê, mas é que eu ignorei. Que gratuito. Não foi gratuito. Vambora. Não foi gratuito, foi bem pago. Segue, Nerdmaster. Tá bom, vambora. Agora, Jota, pra ter mais motivos ainda pra mandar você se fuder, por favor, descreva como foi Scott Evil e Dr. Evil em Casos de Família. Ah, não, cara, vergonha alheia total, né? Tá o Scott Evil lá no programa Casos de Família e chama o pai e discute a relação pai e filho, que ele tem muito pouca maldade. Puta que pariu, velho. Você é a versão light do mal. Você é o leite desnatado do mal. Puta que pariu, cara, que vergonha, mano. Então, o pior de tudo é o tema dessa porra, desse caso de família. Meu pai é um supremacista branco e eu não gosto disso. Tem um cara da Ku Klux Klan lá, meu amigo, no meio. E um do partido nazista também. Faltou só o ratinho e... Quando o Dr. Evil chega, ninguém ama. É todo mundo... É o Dr. Evil, né? Olha lá, e o Elias falando assim que só faltou a Cristina Rocha. Só... É, porque era tipo uma Oprah da vida, né? Ou não, pior, era tipo eu não sei o nome dos apresentadores americanos, mas é um apresentador típico dessa porra, desses programinha de... Ué, só faltou o ratinho então, né? Porque, né? Mas não é. É, beleza, então o Basil passa uma nova missão pro Austin, que ele precisa fotografar uma capanga do Dr. Evil numa sessão de fotos. A capanga é ninguém menos, Jota Santos, do que a famosa modelo Ivana Ketterpal. E ela quer. Muito. Ah, só título de curiosidade, são duas modelos na cena. Uma é a Ivana Ketterpal, que é a capanga do Dr. Evil. A outra não é nada, é ninguém, é só a Rebeca Rungin. Cara, e eu... Que nada mais, nada menos era a Mística. Você vai no futuro fazer a Mística dos X-Men. Eu não tinha percebido que era ela. Menino, nem eu, mas... Pô, repete, Jorge, por favor. Rapaz! E como você imita mal pra caralho, quem vai fazer agora sou eu? Eu imito do jeito que eu posso, mas sabe um jeito que vai ficar legal? Eu vou colocar na edição. Nhê. Foda-se, né? Tá bom. Aí, beleza. Sai dessa cena da Ivana Ketterpal batendo foto com a Rondin e o Powers, né? E o Austin. Aí, legal, o número 2 apresenta, então, a proposta de transferir os recursos do Império do Mal, do Dr. Evil, para a recém-adquirida Starbucks. Duas coisas. Primeiro lugar, ó propaganda safada. Sim. Né? Jabaculê na caruda, filha da puta. Né? Mas tá bom, é assim que se paga um filme. E o número 2 não tinha sido jogado no fogo no primeiro filme, né? Pois é, cara. Aparentemente sim, mas ele sobreviveu. Ah, como é que era? O Mustafa sobreviveu também. Então essa porra dessa cadeira de fogo não tá matando ninguém, sabe? Eu acho que todo mundo que que o Dr. Evil jogou saiu pela miúda e ninguém falou nada, sabe? Deve ser só o Mustafa que foi burro, que saiu chorando. Ali deve ser um atalho pro RH, tá ligado, velho? Só isso. Eu não duvido nada. Não duvido nada mesmo. Ah, tá, vamos lá. Aí, beleza, a Falbissima apresenta agora a sua nova amada, Unibrow. Eu não entendi a piada. Que pariu. Unibrow é porque é uma sobrancelha. Ah, caralho. Eu viajei muito nessa. Que é de eyebrow, que é de cílio, né? Sobrancelha. Ela é, é eyebrow. O unibrow é sobrancelha. Que ela, é que ela literalmente ela só tinha uma sobrancelha no caralho do. Você quer traduzir bem legal? Unibrow? Monocelha. Monocelha, não. O nome dela aqui no Brasil devia ter sido Monocelha, né? E não, não de propósito, mas obviamente de propósito, né? Quando elas pegam uma na mão da outra, as duas estão com luva e as duas estão usando luva de velcro. É, sim, essa eu peguei. A piadinha do colar o velcro. Ô, papai. É. Então é. Mas não é? É. Aí, beleza. Papo vai, papo vem. É, o número 2 apresenta agora para o Dr. Evil a sua novidade. Um clone. Totalmente 100% feito a partir da... da reserva genética do Dr. Evil, mas com apenas 1/8 do seu tamanho. Muito prático pra carregar pra qualquer lugar, né? É portátil, né? Sim. E exatamente por isso ele foi chamado de Mini-Min. Que nome bom da porra, velho. Ah, não é? E a primeira coisa que ele tenta fazer é matar o Scott. Claro. Ele quer acabar com a concorrência, não, né? O que eu achei mais absurdo nessa porra é o cara ter um mini gato do Mini Bigglesworth. Né? Cara, que nojo, cara. Que coisa nojenta, cara. É óbvio que o Scott reclamou pra caralho disso, né? Claro, ele é emo. Xingou até a puta que o pariu, né? E também por causa disso, o Mini-Min tentou, sim, matar o Scott, né? Tanto que o Dr. Evil teve que puxar ele na coleira. É um cachorro. Né? Tá bom. Aí beleza, o Dr. Evil pula na máquina do tempo, literalmente pula na máquina do tempo... pra ele passar pro passado, tal e coisa. Então, e... essa máquina do tempo que o Dr. Evil usa, e que, aliás, que todo mundo usa nesse filme, a primeira coisa que me fez lembrar foi a moeba. Não peguei. Do jeito que se cola na parede. Ah, tá. Plock. É. Na verdade, a referência é Túnel do Tempo. Mas quem é que tá querendo saber de referência, né? Essa referência não é minha. Eu não peguei, né? Então, pegou quem é mais velho. Eu vou mandar você a merda depois, tá? Eu já tô fudido por causa da edição, então já tá tudo certo. Então tá. Aí, beleza. Papo vai, papo vem. O Dr. Evil volta no tempo com a máquina, né? Pra ir roubar lá o Mojo, né? Do Austin Powers. E aí ele encontra o número 2 novinho, né? O Rob Lowe. E a Frau... a Frau Wittmann não mudou, foi porra nenhuma. Né? Sim. Aí tivemos outra cena das risadas longas pra caralho, mas dessa vez aqui a risada foi longa porque eles saíram e mostraram o vulcão com a cara do Dr. Evil. É muito sonho de grandeza, né? O cara todo tem que ser muito grande com a cara dele, com o dedinho na boca. Vai tomar no cu. Nerdmaster. Não vi nada, daqui a pouco vai ver o submarino dele. Nerdmaster. Qualquer semelhança com a Paz Bisônica é mera coincidência. Ah, é Pax Bisônica, com certeza. Ô, rapá, com certeza é Bison a vida inteirinha. Oxe, como não? É beleza, papo vai, papo vem. É, o Austin começa as preliminares com a Ivana jogando xadrez. Esse é o jeito russo de fazer preliminares. Skavurska. avuscas. Cara, e usando, né? Usando as peças de xadrez como referências sexuais, vai tomar no... Cara, os dois peões são os peitinhos. Que horrível, velho. Ah, não é? Pois é. Se fosse bom, não seria Austin Powers, né? Vamos lá. Ah, enquanto isso, o capanga do Dr. Evil se infiltra na inteligência inglesa e rouba o mojo do Austin Powers. Ninguém mais, ninguém menos do que Igor Dão. Ou do inglês, cara, Fast Bastard. Essa roupa do Igor Dão, somente a parte do enchimento, né? Faz o Mike Myers parecer tão nojento. E ele fala babando. Se ele queria parecer nojento, então ele conseguiu o intento dele. E o pior eram as falas dele, que ele deu um peido, foi molhado, e o cacete a quatro. Nossa senhora. É o tradicional do humor, né? Assim, desse humor americano que é... Papo escatológico, simples assim. Mas aí, beleza, o Gordão roubou, né? Puxou, deu uma seringada lá no mojo do Austin. E por causa disso, em 99, o Austin brocha. Ele sente na hora que não tem nada mais, não tem potência, não tem sex appeal. Mas não é? Uhum. Aí, beleza, o Austin precisa voltar no tempo, mas ele não tem uma máquina do tempo igual a do Dr. Evil. O que ele usa, então? Ele usa um fusquinha psicodélico pra viajar no tempo. Que eu achei mó da hora. Yeah, baby. Pô, achei da hora, mano. Melhor estilo De Volta pro Futuro, cara. Porra. Eu só não gostei... disso eu vou falar no filme 3, mas tudo bem, vamos lá. Segue, vai. Ele vai falar mal do carro de pimp, do carro de carro de bordel. Dos três é o pior mesmo. Ai, ai, mas vamos lá. Aí, beleza, o Austin volta no tempo, os dentes dele empodrecem instantaneamente, porque é assim que funciona a viagem no tempo, né? Sim. Quando você volta no tempo, teus dentes ficam como estavam antes, né? Porque sim. E aí, ele conhece conhece uma capanga do Dr. Evil chamada Robin, cujo sobrenome é Golly. Ela é a Robin Golly. Até quando, meu Deus? É que esse é o nome dela de casada, porque antes o de solteira era Cospe. O Austin fica na dúvida se ela engole ou Cospe. Né? Mas aí foda-se a Robin, porque o que interessa é que aparece a Felicity... Faço bem. Ah, pronto. Aí sim. Um é Robin Gole, outro é Felicity, faço bem. Vai tomar na bunda. É muito bom. Mas não é? É muito bom. Shagwell. Cara, a melhor coisa da Robin Gole, né, é o Austin usando ela de escudo humano pra tudo. Sim. É sensacional, cara. E ela não morre, ela é pior do que o Mustafá, cara. Porque Mustafá, a gente não viu ele morrer. A gente só acha que ele morreu. Não, mas a Robin não. A Robin a gente vê. A filha da puta tomando tiro pra caralho. Bala, bomba, granada. E cai com o Austin pulando por cima dela na... Ah, sim. Vai, Nerdmaster. É importante falar. Utilize a sua palavra favorita. Cala a boca, exatamente. Presta atenção. Porque tanto Austin quanto Robin Goller são defenestrados! Não só defenestrados, como defenestrados de uma altura da puta que pariu. E ele usa a desgraçada como amortecedor pra não morrer na queda. É o que eu falei, tá usando de escudo pra tudo. Então, né? O mais interessante é que assim... Eu não sei qual dos dois é o mais velho, acredito que o do... Ai, caramba, a gente já gravou um Paranerdia dele também, do Leslie Nielsen. Que também tem um filme que ele também utiliza a mesma premissa. Ah, eu não duvido. Ah, bom, seguindo. Aí, depois que o Austin e a Robin Golly caem no chão, a Felicity aparece, salva o Austin, né? E ela se diz agente da CIA. Realmente, ela é um agente da CIA. Parabéns pra ela. O que isso significa pra trama do filme? Porra nenhuma. Né? Mas vamos lá. E o mais legal é que colocaram pra ela a música American Woman. American Woman, mas é, porque é. Por que não? Aí, seguindo, ela é da CIA. Aí, o Mustafa aparece de novo, perseguindo eles de carro. Só que aí, o Austin derruba o carro e joga ele da ribanceira. E mais uma vez, tem aquela coisa, ai, eu não morri, só tô doendo. Acho que eu quebrei a perna, vou tentar me levantar. Ai, quebrei a perna de novo. Ai, ai, ai. E de novo, né? Só que agora aparece uma coisa nova que ele tem uma mania que se a pessoa perguntar 3 vezes uma coisa, ele é obrigado a responder. A verdade, inclusive. Idiotice isso, né? Mas tá bom. O mais legal é a discussão de semântica pra saber se já foi 3 perguntas ou se a primeira não tava valendo e era a segunda pergunta ainda. É, né? Aí a Frau Barwisma e o Minimin aparecem no carrinho de bebê e matam o Mustafa dessa vez pra valer, né? Dão um tiro e ele cai. Eu acho que ele depois não reclamou mais, não sei, não lembro. Mas também foda-se, Mustafa, né? Ninguém não, não, dessa vez ele foi sem reclamar mesmo. Aí o Igordão chega no covil, vulcão do Dr. Evil, e entrega o potinho de mojo. Que nojo. O doutor. Não, de mojo. É mojo, mas não é nojo. Mas que é nojo. E o Igordão tenta comer o Minimin. Porque gastronomicamente falando. Porque ele é o tipo do gordão que come criancinhas. Não é, mas é. Aí, beleza, papo vai, papo vem. O Dr. Evil toma um golinho do mojo e começa um je ne sais quoi com a porra da Falbíssima, cara. Que, e se você falou que aquela hora era nojo, maluco, nojo é agora. Não, não, tem mais. Tem mais, tem coisa tem mais nojenta ainda. Tem coisa mais nojenta. Vai chegar daqui a pouco. Ah, tá. Aí, corta a cena, o Austin vai até onde ele tá congelado, quer dizer, ele se visita lá na câmera criogênica, tal e coisa. E aí, começa as cenas engraçaralhas com o Austin, a Felicity e um guarda da rainha. Ah, tipo, né? Típico. Né? E é óbvio que temos novamente a visita do senhor Burt Bacharach. Só que dessa vez acompanhado do senhor Elvis Costello. Yeah! E a cena é muito boa e a música é boa pra caralho. A cena é boa, a música é boa, mas as piadas, puta que pariu. Puta que pariu. As piadas são estilo Austin Powers. Vai se fazer o quê? É do filme. Aí, beleza, o Scott usa a máquina do tempo pra voltar lá pra onde tá o doutor e tenta fazer as pazes com o pai dele. Mas, obviamente, o Dr. Evil prefere a porra do Minimin. Claro. Né? Aí começa aquela putaria de... Scott quer chocolate? Não vou dar chocolate, não. O chocolate é do Minimin. Babaca. Ah, então enfia o chocolate no cu. Porra. Caralho. Piada sem graça. Mas vá. Aí, tá onde aqui? Tá. O Austin e a Felicity estão lá numa ceninha caliente, né? Ele fazendo massagem e o caramba quase. Só que vamos lembrar, ele tá sem mojo. Então, ele entra nessa. Sim. Ele entra nesse quarto, aí a Felicity começa a se insinuar, como você diz, e ele vai, o que eu faço? Aí pega a porra de um creme lá, um óleo, e começa a massagear ela, tipo, pois é, né? Em vez de partir pro ataque. Mas ele não pode partir pro ataque, porra. É isso mesmo. Ele tá sem mojo. Toda vez que eu brocho... Ele não tem nem como. Eu nunca brochei, claro, sou imbrochável, mas se eu tivesse brochado, eu faria a mesma coisa. Aham. Aham. Eu começo a chamar esse filho da puta de Bolsonaro? Né? Não, pelo amor de Deus. Não, aí você vai estar aí você... Não, aí você tá ofendendo demais, né, Master? É, me chama de viado, é melhor. Então tá, viado. Ai, pra porra. Aí a Felicity acha que a culpa é dela, ela não sabe que o Austin tá sem mojo, né? Aí o Basil entra em contato e manda a Felicity enfiar, entenda-se como você quiser, um dispositivo de rastreio no Igordão, de qualquer maneira, entenda isso como você quiser. É essa a parte do filme que me deu mais nojo. A Felicity e o Igordão na cama? É... Cara, eu não sei... Eu achei mais nojo ainda a cena de... Do café. Sexy hot do Dr. Evil com a Falbíssima depois. Não, cara. É a cena... Não. A cena do Igordão com a Felicity é agressiva de tantos modos diferentes. Meu irmão, puta que pariu. Aquilo ali é quase uma... Como posso dizer... Uma espécie de tortura apenas visual, velho. É horrível. Imagina assim, ouvinte. É um cara imenso, mais gordo que eu. É horrível. Feio que dói. Isso é uma coisa difícil de imaginar. Todo suado que parece estar coberto de gelatina em uma cama que está rodeada de frango, comida, pizza, porra toda. Uma mulher gostosa do lado, claro. E ele está comendo e todo coberto de... pedaço de comida. Puta que pariu. Até eu que gosto de comida e mulher, eu achei nojo ali. Nojento, velho. Mas aí sai dessa cena nojenta, vamos de novo lá pro Dr. Evil e ele explica o seu plano maligno de botar um laser. Eu tô fazendo dedinho de aspas, tá? Laser. Na lua. O plano que ele chamou de Estrela da Morte. Obviamente que o Scott sacaneou ele com a referência de Star Wars, né? Sim. Aí, beleza. O Austin explica pra Felicity que não foi culpa dela, que ele tava com falta de mojo. A Felicity conta que botou o rastreador no Igordão, entenda isso como você quiser, né? E aí a Austin e a Felicity pegam uma amostra de fezes do Igordão. E o Austin toma como se fosse café. Ah! Mamãe! Não, desculpa. Como? Desculpa, essa foi a mais... nojenta. A segunda mais nojenta foi do Igordão pelado, agora a bosta do Igordão. Tem pior, né? Aí o Dr. Evil entra em contato com o presidente dos Estados Unidos e faz seu ultimato. E ele exige nada mais, nada menos que 100 bilhões de dólares. Só que não existe essa quantidade de dinheiro em 69. Né? Ou ele pede de menos ou ele pede de mais. É sempre assim com o Dr. Evil. Né? Pois é. 880. Aí o Dr. Evil... Cara, eu sinceramente, eu tenho que confessar que essa eu ri, tá? Ele usa uma cena do Independence Day pra mostrar como é que é a força do laser... E o Scott fala, porra, mas isso aí foi cena do Independence Day. É, eu sei. Eu usei mesmo de propósito. Né? Tadá! Né? Aí, beleza, o Austin e a Felicity chegam lá no vulcão do Dr. Evil. E o Dr. Evil e o Minimin estão lá tocando piano. Inclusive, o Minimin tá tocando um mini piano, óbvio. Né? E qual a exemplo do... E a exemplo do primeiro filme, eles deixam a Felicity num biquininho prateado. Ela lógico, ela é a Power Girl, né? Tem que ser desse jeito mesmo. Uai. Aí a Felicity e o Austin na barraca, nossa, tirando coisas da sacola, sendo que o Austin tá agachado e os capanga do lado de fora pensando que ela tá tirando essas coisas do cu. Essa piada foi esticada tanto nesse filme, cara. Foi uma piada tão longa. Puta que me pariu. No começo foi engraçado, mas depois ficou repetindo, e cada vez tirando coisas maiores, mais longas, enfiando coisas de volta. Vai tomar no cu. Ele tomou no cu. Ora, Robin. É do mesmo lugar que o Batman tira o escudo. Me lembrou muito, não sei se vocês lembram o episódio do Chapolin num acampamento que ele tirava uma escada de dentro de uma barraquinha. Ué? Só que o Chapolin tinha graça. Gato Félix. Mary Poppins. É. Aí beleza, passa-se o tempo e vemos uma cena do rap do clone pelo Dr. Evil. Muito boa. Né? E a Felicity e o Austin são capturados. O Austin descobre que a Felicity transou com o Igordão, porque o Igordão tinha que falar, né? Que deu uns pega na Felicity. Também quem não falaria, né? Epa! Né? Cara, epa! Se eu fosse o Igordão, né? Eu falaria também, porque, porra, a única mulher desse naipe que eu iria pegar na vida, parceiro, posteridade. Aí beleza, o Dr. Evil começa o plano maligno dele, leva ele e o Minimin pra lua num foguete piroca. Não tem outro jeito de falar como é este foguete. Este foguete em formato fálico. Fálico não faz jus. Fálico não faz jus, meu filho. Fálico ainda tem uma certa graça, um certo elan. Não, é um foguete na forma de piroca. Tá? Essa é aquela cena que de referência a piadas com tênis, que o foguete vai passando por... Olha, aquilo parece um, aí o outro... Caralho, que porra é... É, e o pior é que eles tentaram traduzir e não deu certo, cara. Não deu certo. Não deu certo mesmo, cara. Ficou muito idiota as traduções pro português, cara, nessa cena. Pelo amor de Deus. Aí beleza, tá o Austin e a Felicity numa sala com o Magma, que é o plano maligno de tentar matar eles. Eles fazem as pazes. A Felicity mata o guarda na peitada. É literalmente na peitada. Sim. Né? E aí o Dr. Evil mais o Minimin estão lá na base da lua. Pergunta: como é que a Frau chegou lá? Ora, Batman. Boa pergunta. Ora, Robin. Vai me dizer que ela foi enfiada no cu do Dr. Evil. É a única maneira, cara. É. Tá, não vou discordar, não. Aí... Se o Igordão foi junto, pode ter certeza que foi lá. Foi no do Igordão. É, deve ter ido mais de um foguete, pelo visto, né? Ah, sim. Então, no mínimo, né? Aí, beleza, papo vai, papo vem... onde é que estamos aqui? Para. Tá, o Dr. Evil tem problema pra caralho com a porra de uma cadeira giratória dele. O filho da puta não sabe nem usar o caralho de uma cadeira giratória. Sim. Fazer o quê? E a Felicity e o Walsh usam a Apollo 11 pra ir até a Lua. Sim, muito bom. Eles chegam na Lua, invadem a base do Dr. Evil. O Austin é atacado pelo Minimin. Isso é importante, que depois vai ser relembrado no próximo filme, tá? É, o Minimin entra nas calças do Austin Powers pra atacar ele. Nossa senhora, que cena... Desgraçada. Medonha. Né, Puta que pariu. Só pra deixar claro, a cueca do Austin Powers é com a bandeira da do Reino Unido, né? Lógico. O Austin é patriota? Sim. Para bolas. Aí, papo vai, papo vem. O Austin literalmente caga o Minimin no espaço. Ele parece um pedacinho de bosta mesmo. Vai embora voando. Né? Ai, ai, ai, mamãe. Que coisa horrível. As piadas de merda, velho, de vômito, não acaba nunca nessa merda de filme. É, piada escatológica, vamos lá. Aí o Dr. Evil bota a Felicity em perigo, né? E manda disparar o laser. Porque é aquele negócio, o Austin agora só pode fazer uma coisa: ou salva a Felicity, ou detém o plano do Dr. Evil. Só dá pra fazer uma coisa. Né? Aí o Austin acaba evitando que o laser destrua o Austin e por causa disso a Felicity morre. Oh, tadinha dela, porra nenhuma, porque isso era tudo parte da trama da porra do filme. Aí o Dr. Evil foge, o Austin atira no Dr. Evil, ele faz com uma cena do tipo, Austin, eu sou seu pai. Não, that's impossible! Né? It's impossible! Aí, como é que faz? Cadê? Aí o Austin usa, vai até a máquina do tempo, usa ele pra voltar uns minutos, porque a máquina não é só pra voltar um montão de anos, é pra voltar uns minutos, né? Aí a gente tem uma cena de dois Austins, que é o Austin e o Austin de 10 minutos atrás. Aí, como agora tem dois, então um Austin salva a Felicity e o outro detém o tiro lá da parada. Então, eu achei isso surpreendentemente inteligente, mano. Puta que pariu. Não é? Já que tem a porra de uma máquina do tempo, vamos usar, né? Porra. É, tecido do tempo e espaço que se lasque, né, então? Se foda! Oh. Aí, os dois salva tudo, o Dr. Evil ativa a autodestruição da base e joga o mojo do Austin no chão, que espatifa, né? A Felicity disse que, não, mas não precisa se preocupar não, Austin, você sempre teve mojo. O mojo tá sempre dentro de você. Aí ele deve ter sentido alguma coisa nas calças, né? Porque eles conseguem voltar, usam a máquina do tempo pra voltar pra 99, né? Enquanto isso, o Dr. Evil foge no foguete piroca dele de novo. O Igordão tenta matar o Austin e a Felicity. E a Felicity pergunta, Gordão, você não é feliz? Aí o Gordon confessa que não é feliz e solta um pum, segundo ele mesmo, um pum molhado. Ai, que nojo. Né? Nojo é a palavra de ordem dessa porra desse, né? Desse programa. Né? A Felice chuta no saco do Gordon que tomba. Eles, a Felice e o Austin festejam, né? O Dr. Evil salva, porque você lembra que o Minimin tava no espaço, isso, né? Então, vamos dizer, a boca da piroca da nave do Dr. Evil se abre e engole o Minimin. Entenda isso como você quiser, tá? Aí mais piadas de pinto que só tem graça em inglês, tal e coisa. E, finalmente, o Dr. Evil ameaça o Austin e todo mundo cai na gargalhada. Buahahaha! The end. Como o mais no legal primeiro é que filme, esse aqui também tem cenas pós-crédito. Então, por favor, Sr. Jorge Fire Falcon, descreva as duas cenas pós-crédito de antes... Austin Powers, um agente bom de cama, faz favor. Antes de que a gente conclua com as cenas pós-créditos, é nesse filme que a gente descobre que a Frau Falbríssima, ela é a mãe do Scott. Porque é justamente o pós-crédito. Então fala do pós-crédito, porra. Sim, que aí o primeiro pós-créditos é o Scott e a Frau, no caso de família, que é onde a Frau, ela revela que ela é a mãe do Scott e os dois se abraçam felizes da vida. A segunda cena pós-créditos é quando o Austin e a Felicity estão ali no bem bom, estão quase chegando lá, e aí daqui a pouco chega o Austin de 10 minutos atrás, e aí termina sempre o filme atrasado. Os três em um... E aí entra os três num ménage à trois. Quem não imaginou isso? Né? Mas aí, beleza, passa-se mais 3 anos. Em 22 de julho de 2002, surge o pior dos três filmes, que é Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro. Pelo menos dessa vez a tradução é ao pé da letra, que é Austin Powers em Gold Mamba. E isso daqui é uma referência direta ao filme do James Bond, The Man with the Golden Gun. Todos são um gênio. O primeiro International Mystery Man é filme do James Bond também. E o segundo, The Spy Who Shagged Me, é o The Spy Who Loved Me, também do James Bond. Não, mas esse daí todos são. É, todos são, mas o que eu tô falando aqui, esse daí é mais assim assertivo ainda. Ah. Enfim, deixa eu emendar aqui na sinopse, vai. Porque foi escrito pelo Mike Myers de novo, dirigido pelo Jay Roach de novo. Então, bora pra sinopse. Dr. Evil e seu comparsa conseguem escapar da penitenciária e, juntamente com Goldmember, elaboram mais um arrojado plano de dominação mundial, que envolve uma viagem no tempo e ainda o sequestro de Nigel Powers, o pai do Austin, e o mais renomado espião de todos os tempos. Austin também viaja no tempo para deter os planos do trio de vilões, reencontrando em 1975 uma antiga namorada, Foxy Cleópatra. Juntos, Austin e Foxy devem salvar Nigel e impedir o Dr. Evil e o Goldmember de dominar o mundo. Tá, uma coisa só que eu vou mudar, vou fazer diferente nessa conversa, é que na dublagem que eu tenho, que não é mais da Silly Video, é da Alamo, eles traduziram o Dr. Evil para Dr. Mal e o Goldmember para Membro de Ouro. Então eu vou falar qual os nomes que botaram na dublagem que eu assisti, tá? Sim. Então, só para vocês entenderem. E na dublagem que eu assisti, a Foxy Cleópatra é Fiofox. Fiofox. Cara, eu tô gostando mais das tuas dublagens, porra, sabe? Porra, mas tá muito massa. Eu achei muito bom. Mas não é? Então tá. Né? E com o elenco, de novo, tem o Mike Myers. Como ele já não tava feliz fazendo 3 papéis, vamos fazer 4, né? Porque agora ele faz o Austin, ele faz o Dr. Mal, ele faz ainda o Igordão e agora ele faz também o Membro de Ouro, o Gold Mamba. Agora eu vou só pedir. Só que dessa vez no Brasil, em vez de ser o Marco Ribeiro, é o Cassius Romero, quem faz as 4 vozes. E agora eu vou pedir licença porque Foxy Cleópatra, ou Fiofoxy, como disse o Jota, é ninguém mais, ninguém menos do que Beyoncé Knowles. Rapaz! Nem não sabe fazer o um negócio direito, é Beyoncé. Knowles, porra. E dublado aqui no Brasil pela Raquel Marinho. Tá. E quem fez o Nigel Powers? Foi... Não, o Nigel foi Powers... Minha cocaína. Tá. Minha... Michael Douglas! Não, não é o Douglas, é o Michael Caine. Foi o que eu disse. É o Michael Caine. Ei, Michael Douglas! Só pra piada. Né? E a dublagem aqui do Brasil é o Paulo Celestino. Tá, então. Oh. Aí, de novo, tivemos uma repetição do Base Exposition, continua sendo o Michael Yoli, só que agora é o Carlos Campanile aqui no Brasil. Não, peraí. É Carlos Frieza. Campanile. Opa. Por favor. Ah, tá, foda-se. Aí tivemos a Fabrício, que aí ainda era a Mindy Schelling e continua sendo a Maria Helena Pader aqui no Brasil. O número 2, que ainda é o Robert Wagner nos Estados Unidos e o Paulo Celestino aqui no Brasil. Só que agora a gente tem o número 3, ah, né? Que é o assistente do número 2, que é o Fred Savage lá nos Estados Unidos e o Alfredo Rolo Frieza, aliás, Alfredo Vegeta, seus vermes malditos, Rolo. Obrigado. Né? De nada. O Scott Evil continua sendo o Seth Green e o Marcelo Campos aqui no Brasil. O Minimin continua sendo o Verne Troyer e o Nunti aqui no Brasil. Né? Né? E o acréscimo das rapaz da vez, que dessa vez elas não são capangas. Que dessa... Diferente dos outros dois filmes, é uma rapá que aparece aleatória, mas não é capanga do Dr. Evil. Então, são as gêmeas japonesas Mikomi e Chikomo. Você quer saber? É, são fãs do Austin Powers. Você quer saber o nome aqui na minha tradução? Por favor. Me fode. Te fodo. Tá quase, né? Mikomi e Chikomo. Tá do me lado. Fode, te fodo. Ai, que a Mikomi, né? Ela foi. Melhor são, os, não, melhor são os nomes no original, que é Fukimi e Fukiyu. Né? É, basicamente, né? A Mikomi, ela foi feita pela Diane Mizota, e aqui no Brasil foi dublada pela Fernanda Bulara, e a Chikomo foi feita pela Carrie Ann Inaba, e dublada aqui no Brasil pela Márcia Regina. Inclusive, todos os dubladores brasileiros queremos vocês aqui. Tá bom, né? Aí, beleza, vamos começar com as cenas. Vemos uma cena de perseguição de um helicóptero e uma moto. E o Austin Powers caindo de paraquedas no seu Jaguar. Que é um Jaguar, só que é o Shaggy, né? Jaguar. No final da cena, a gente descobre que Austin Powers é ninguém mais, ninguém menos, seu Jota Santos, seu Tom Gostoso Cruise. Tom Delícia Cruise. Não é? A personagem Dixie Normals é a Gwyneth Paltrow. Não. Ó. Ah. É, a Dixie era a Gwyneth Paltrow. Não faço. Não desmereço a sua rapaziada, não. Aí o Dr. Evil é o avatar que o Jorge tá usando aqui na conversa, que é o Kevin Spacey. E o Minimin era o Danny DeVito. Aí tu tá pensando, caralho, essa porra desse filme mudou? Que porra de filme é essa? Os atores estão completamente diferentes. Explica essa zona pra mim, por favor, seu Jorge. Uai, eles estão em um estúdio gravando um filme, cara. Que massa. Agora, você sabe como é que ficou o nome do filme na minha dublagem? Que... Austin Shota. Aqui também. Que é o Austin Pussy. Né? Ai, ai, ai. Tá bom. E aí, beleza, o... Quem é... Aí, quem tava dirigindo essa maravilha de filme? O Steven Spielberg, claro. O Steven Spielberg. Aí, óbvio que o Austin quebrou todas as paredes possíveis e imagináveis, né? Dizendo que era o maravilhoso Steven Spielberg quem estava dirigindo o filme dele. Aí ele, o Spielberg fala, e aí, gostou do filme? É, mais ou menos, né? Porque tá faltando mojo. E aí começa, e quem faz a trilha são o senhor e a senhora Quincy Jones. Não, não é senhor e senhora, filho. Isso aqui é a piada. Senhoras e senhores, o senhor Quincy Jones. E ele literalmente está conduzindo a música da abertura. Ele fala, o Austin, inclusive, fala, é daqui que saiu hoje. E quando começa a música, o Spielberg dá uma pirueta, dois mortal seguido pra participar da dança. Que coisa massa. É, porque afinal de contas todo mundo sabe e percebe nessa hora que foi o Spielberg que fez isso. Cara, ele mesmo, com certeza. Não, não tinha nem como não ser ele. Obviamente. O cara com 20 anos poderia se ter alguma diferença, né? Não sei. De uma hora pra outra ele ficou com 20 anos de idade, com a peruca branca e muito mais magro. Mas tudo bem, ainda era ele. É, né? Com certeza. Aí, beleza, o Walsh nesse meio do caminho contra a Britney Spears, que obviamente é uma femboa, né? Uma roboa, né? A roboa fembote. E finalmente a gente descobre que o novo covil do Dr. Mal, que não é mais o Dr. Evil, é agora nas letras do Hollywood. Oh. É, que é o Monte Hollywood, aí, né? Né? Aí o número 2 informa pro Dr. Evil que eles abriram agora uma agência de talentos. É a nova empreitada para manter os negócios do Dr. Evil honestos. E que entre vários atores e atrizes ele conseguiu o George Clooney e o Léo DiCaprio. O Mike Myers nessa hora fala: Léo, né? E uma piada bem recorrente ao longo do filme inteirinho é o número 3 e a sua verruga enorme. Nossa, que nojo. Mole. Essa piada só tem graça assim em inglês, cara, que é mole, né? Que é o mole. É mole, que é o nome da verruga, né, em inglês. Mas tá, né? Quer dizer o quê? É o que tem pra hoje. Sim. Né? Verruga! Na segunda vez que ele faz essa, ele estica essa piada aí, ele faz um trocadilho com guacamole. Guacamole. O fato dele ser um infiltrado, né? Porque o mole é topeira também em inglês, né? Sim. Então ele é o espião infiltrado no covil do Dr. Evil, né? Ou seja, essas piadas não tem graça direito nem em inglês. Pois é, então. Isso aqui, né? Pois é. Aí, cara, eu tive que pesquisar pra poder entender o porquê que essa piada é assim, que é a Preparação H. Aí o nome da operação nova do Dr. Evil é Preparação H, porque as preparações do A ou G não deram certo, então eles partiram pra Preparação H. Aí, Jota, você sabe por que Preparação H é tão engraçado assim em inglês? Não, por quê? É porque é uma marca de creme pra hemorroida. Puta que pariu. Literalmente, Preparation H é uma marca de creme pra hemorroida nos Estados Talvez Unidos. Talvez por isso que quando ele tá fazendo a preparação pra isso, o Minimin tá com a boca toda cheia de chocolate, parecendo um cu cagado? Com certeza. Mas tá bom. Aí, beleza, o Walsh invade a base e prende o Dr. Mal. Finalmente, né? O Dr. Mal e o Minimin vão pro tribunal. O Minimin, inclusive, mostrando pra todo mundo seu argumento de defesa, que é mostrar a bunda, né? Que literalmente tá cagando pro tribunal, né? Né? Aí... O Walsh é condecorado, mas o pai dele não aparece, que isso inclusive vai virar piada recorrente de novo. Esse filme é todo ele só de piadas recorrentes, tá? E essa música, cara, a cena da música no AP do Walsh, do Dead and Wasn't There, You Send It Anywhere, You Save My Song The Way. Cara, eu adorei essa música é muito gostosa de ouvir, cara. Chicletinho. Gostou dessa música, João? É melhor do que do filme anterior, né? Mas é um rock and roll, rockzinho legal, velho. Aí tem as gêmeas, Me Come e Te Como, né? O Fuda-Mi e Fuda-Si. Depende da tradução, tem tradução que é Fuda-Si e Fuda-Mi. Tem tradução que é fuck me, fuck you, ou me come, te como, foda-se, né? Tá tudo fodido. Dá na mesma. Né? O importante é que o Austin riscou da lista dele de coisas que ele ainda vai fazer na vida Menage a Truá com gêmea japonesa. Eu faria o mesmo. Muito bem. Se eu tivesse essa sorte, eu tinha feito também. Então isso tá... Isso... Aí o Bezos surge pra informar o... pra informar que o Nigel Powers foi sequestrado. O Austin ficou puto. Gêmeas. Bezel, gêmeas. Porra, né? Ah, Austin, agora não é hora de gêmea. Teu pai tá sequestrado. Nossa, meu pai foi sequestrado? E quem sabe disso? Ah, os marinheiros estavam no barco com ele. Ah, mas como a gente tem alguma pista de quem foi o perpetrador desse mal? Ah, sim, baixe as calças, homem. Aí quando eles baixam as calças, os pintos, Bilal dele, tá tudo pintado de reluzente. Tá até brilhando. Parece a maleta do Nigel Wallace lá do Pulp Fiction. Marcelo Wallace do Pulp Fiction, né? E é claro que o Austin tem que fazer. Nossa, os bilaus deles estão dourados, os pintos estão eretos, os gatos. Ah, aí ele faz aquela piada encadeada que ele sempre faz em determinado momento do filme. Né? Aí o Austin visita o Dr. Mal na cadeia, no melhor estilo Silêncio dos Inocentes, né? Que ele vai lá visitar o criminoso pra tentar descobrir quem é o outro criminoso. E criminoso numa cela, cela de acrílico, né? De vidro, sei lá. Que é o maior estilo X-Men do caso do Magneto. Também, a cela parece a do Magneto. A cena é do Silêncio dos Inocentes, mas a cela... é igualzinha a cela do Magneto. Não, é porque assim, a cena que o Magneto tá preso naquela cela de vidro é realmente puxada do Silêncio dos Inocentes, mas aí vem a própria cela de vidro, porque, né, magnetismo, metal, não dá. Aham. Aí começa um monte de piadas de tiozão, digo, de papaizão. Né? Né? O Austin relembra outros momentos que o Nigel não compareceu na sua vida. Sim. E aí, finalmente, o Dr. Mal conta a respeito do membro de ouro. Aí, em troca dessa informação, o Dr. Mal pede para ser transferido para a prisão comum para ele poder ficar junto do Minimin. Oh, que bonitinho. Lindo. Aí a cena que o Jorge aqui não gosta, porque o Austin viaja pra 75 usando um carro de cafetão. Mano, como aquele carro é feio, velho. Péssimo gosto. O carro, ele é um vinho meio roxo com estofamento rosa. Nossa, velho. Que horrível. E os dadinhos. Os dadinhos. Não pode esquecer dos dadinhos. E ele aperta como se fossem dois bagos, velho. Rapa porra. Mano, faz coffee. É no maior estilo Pimp My Ride, velho. É horrível. Com ênfase no pimp. É, porque ele gera energia pra viagem no tempo pimpando o carro. Não é? É. Aí, beleza. Chegamos em 75 e vamos à boate Studio 69. Delícia. Né? O Austin, cara, se o Austin já tava cafetão na porra do carro, ele chegou numa beca de cafetão, década de 70, Pimp My Ride. Puta que pariu, cara. A bengala é maior do que ele, mano. Dá no meio do peito dele. A bengala é maior que ele, um chapéu maior do que a cabeça dele, bota de 3 quilômetros de tamanho. Nossa senhora. A melhor coisa dessa cena é Beyoncé, velho. Não, que delícia, mano. Beyoncé não. Fio nós Fox. Temos Fio Fox. Cleópatra. Né? Isso aí. Que tá particularmente. Que a gente apresentado. É, né? Particularmente não, novamente... ela sempre foi. Agora tá um pouquinho mais. É, particularmente também, porque só dá pra ver ela assim no particular. Eu né? adoraria. Oh, yeah, mesmo baby. Broxando. É. Então tá. Aí, cara, nós somos apresentados de novo ao membro de ouro, que ele é holandês! Por isso ele tem uma sotaque estranha! Nossa. Né? Agora, né? Nerd Master com vibes do episódio de Halloween. Cara, ele aparece na cena que ele aparece, ele vem patinando, vestido com uma tanga dourada. Que coisa horrível, velho. Cara, o pior não é o patinho, o pior é ele levantar a perna na altura da cabeça e às vezes as duas pernas ao mesmo tempo. Nossa. Isso me fez lembrar de alguns vídeos do HJ Freaks. Não é? Então tá. Aí, beleza. A Cleópatra conversa com o Austin, só que ela não pode conversar com ele direto, porque afinal de contas ela está disfarçada de cantora lá da boate. Então ela pega e pede ajuda de ninguém mais, ninguém menos que o Nathan Lane pra fazer a voz dela, a dublagem dela enquanto ela fala, ele fica fazendo os trejeitos de negona do Harley, cara. Cara, essa cena foi sensacional mesmo. Eu gostei do beijo. Não, porra, beijaço, né? Já que aproveitou... Não, já dei-lhe um tapão no meio da cara porque ela pediu, né? Mas também aproveitou o beijo. O Nathan, cara, é um dos humoristas mais engraçados que eu já vi na minha vida, cara. Porra, ele é sensacional. Pra quem não lembra, é a bicha mais afetada do filme Gaiola das Loucas. Ah, tá. Agora entendi a referência, obrigado. Você entendeu, né? Então, é a bicha mais afetada no filme Gaiola das Loucas, é o Nathan Lane, cara. Ele é sensacional, ele é maravilhoso. Só pro ouvinte saber, o cara tem um humor físico maravilhoso. Ele tem uma sincronicidade de cena com rosto, boca, sorriso, mão, braço. O cara é maravilhoso, o cara é um espetáculo em pessoa. Você já ri só de olhar pra cara dele. É foda. Né? Ah, beleza, então eles descobrem que o Nigel tá ali, preso ali numa salinha do Estúdio 69, eles vão lá pra deter pra recuperar, né, o Nigel Powers, só que ele tá no harém do Membro de Ouro. Aí ele pergunta, ele quer ser resgatado agora? Não, daqui a 10 minutos. Não, daqui a 10 minutos, né? Aí entra uma piada, que é novamente daquelas piadas que só tem graça em inglês. Por quê? O Austin e o Nigel são galeses. Aí eles, pra que as mulheres ali do harém não entendam o que eles estão falando, eles começam a falar em gaélico. Sim. Quer dizer que eles estão falando numa porra de um sotaque e numa porra de umas gírias britânicas que só galeses entendem. Só que aqui no Brasil botaram uma língua do P muito mal utilizada. E na minha tradução não teve isso, foi normal a conversa. Tanto que eu não entendi por que tinha a porra da legenda. Da legenda? Porque tava igual o que eles estavam falando. Eu falei assim, ué, what the hell? Né? Eu que assisti no original, eu vi realmente que não dava pra entender porra nenhuma. Não, mas gaélico é assim mesmo, cara. É como se você estivesse tentando entender um transmontano. Transmontano? Puta que pariu. Tu entendeu a referência, não entendeu, Jorge? Com certeza, até porque a família do meu pai é transmontana. E quando o cara entra no full transmontano, tu não entende porra nenhuma. Com certeza. Transmontano JC, que você não entendeu, é quem vem de trás os montes. É tipo caipira português. Transmontano é o português que vive no norte do Portugal, na região do Minho. Que é trás os montes. Que inclusive aqui em casa a gente costuma falar que é dos trás dos montes do merda. É trás dos montes, uai. É trás dos montes. Agora vamos lá. Aí, beleza, a gente descobre que o Bilal do Membro de Ouro é realmente de ouro. E brilha mais do que a porra da maleta do Marcus Wallace lá da porra do Pulp Fiction. Bom, se, se o Bilal é de ouro, com certeza a porra também é, né? Então. Ah. Né? Né? Aí ele pergunta se eles querem uma fumaça. Vocês querem uma fumaça e um panqueca? Não? Charuto e waffle. É, strudel e uma cigarreta. Que tá lá um bong com o símbolo da erva. E ele fala assim: um bong. É, puta que pariu. A fumaça é uma panqueca. Yeah. Nossa, né? Velho. Aí, cara, nojo de novo, que a gente passou pras cenas nojentas. O membro de ouro descascando. Ele lambe essa desgraça. E guarda! Não é? Tá. Aí, beleza, a Fox ataca o Membro de Ouro, que foge de volta pra 2022. A Fox e o Walsh também voltam. 2002. Beleza, aí a Falfarbissima visita o Dr. Mal na prisão e conta que o Scott tá querendo assumir os negócios da família. Ó. Aí o Dr. Mal lembra do acidente de carro que matou a sua mãe e que ele foi adotado por belgas. E finalmente vemos o rap da prisão. Que sacanagem com os belgas, hein? Ah, os belgas eu quero que mais que se foda. Como diz o Nigel, ninguém confia nos belgas. Não é só isso, foda-se, não. Esse rap da prisão, ele é agressivo de tantas formas, cara. Né, eles falam cada merda nesse rap, cara, que é sensacional. Não só isso, cara. A maneira que eles se portam como se fossem da quebrada, tá ligado? Assim, segurando... A quebrada? Com uma porra de um lacinho na cabeça, assim, como se fosse negão da prisão. Os caras são translúcidos, é branco. Puta que pariu. Essa é a piada, Jota. Aí, beleza, o Dr. Mal e o Minimin conseguem fugir da prisão, óbvio, né? E o Austin mostra a internet pra Foxy. Oh. Se resume em quê? Putaria! E macaco tirando memes. Merda da bunda, é. E memes. É. Como diria o pessoal da Avenida Q, a internet é pornô. Por aí. Todo mundo aqui sabe o musical Avenida Q, né? É... não. É um musical feito com bonecos tipo Muppet, só que é putaria em cima de putaria em cima de putaria. Procura no YouTube, tá completo. Eu vou botar o link também aqui, tá, ouvinte? Calma, puta, bebê. Eu vou botar que o pariu. Link aqui. O musical Avenida Q, cara, é... Cara, o musical é maravilhoso. Porque são bonecos tipo Muppet, saca? Só que os manipuladores não saem do palco pra só ter o boneco, não. O manipulador tá ali, do lado do boneco, falando com a voz do boneco. Mas tu não... Cara, tu quase não vê o manipulador de tão maravilhoso que é o Depois boneco. Depois tu me diz o endereço certinho, que é pra eu não ir olhar nem por engano. Ah, caça no YouTube. Avenida Q. Tá completinho lá. E é oficial, não é nem pirata, não. O próprio pessoal da Avenida Q botou que vamos dizer, a temporada já acabou, então eles não vão ganhar mais dinheiro com isso. Ele tá vendo? Ele já tá pesquisando, tá? Ó. Tá vendo? Ó? Já foi pesquisar, já foi procurar, tá vendo? Ó lá, tá bom. Agora vamos lá. Onde é que estamos? Isso... Aí, beleza, o Basil conta da fuga do Dr. Mal e fala que tinha um espião infiltrado, um mole, né, que é o número 3. Aí o número 3 aparece e o Austin, que nem o Dr. Ivo, fala... Mole! De novo a piada da verruga. É, tô no segura. Ao ver a pergunta, a ver a verruga, né? Tá. Aí nós somos brindados, Jota Santos. O submarino do Dr. Mal. Descreva para nossos ouvintes, por favor, o que é o submarino do Dr. Mal. É um meio de transporte que é feito baseado no corpo do Dr. Mal, que uma antena sai da porra da bunda do submarino, velho. E a ponta do submarino é só assim, ó. E o melhor de tudo é que é na frente do submarino é a cara do Dr. Mal com aquele dedinho na boca. Puta que pariu, velho. Eu quero um desse. É tão ruim que eu queria um desse pra botar aqui no meu cenário, velho. É muito feio. Por favor, me veja dois. Por favor. Né? Aí, beleza, nós temos outra cena do membro de ouro tentando comer a própria pele. Né? O Dr. Mal conta o plano da preparação H, Aí ele pede pra descer em um globo pra ele poder explicar a trajetória do plano e tal coisa, e o globo literalmente escabaça na cabeça do Dr. Mal, né? Aparecendo o Charlie Chaplin, só que ao contrário, né? Aí o meteoro... Não, o Minimin fez isso de sacanagem, cara. Cadê o meteoro? E o Minimin taca a porra do meteoro no saco do Dr. Mal em cheio. Dr. Mal só, cara, se fode nessa, velho. Mas não é? Aí, beleza, o membro de ouro conta que ele pegou o Fai, do Wealthy Powers. É. Você sabe quem é o Fai do Wealthy Powers? Quem é o Fai do Wealthy Powers? Ninguém entendeu o que era o Fai. Era o pai do Wealthy Powers. É o Nigel Powers. Mas tudo bem. Aí o Nigel Powers detona os capangas só no estilo. Inclusive um dos capangas fala: você me conhece? Conhece? Então cai aí no chão e finge que eu bati em você, tá? Ah, tranquilo. Isso é estilo. Ah, isso é estilo. É a porra do Michael Caine. É o Nigel conhece. É a porra do Michael Caine. Não é do minha cocaína, é, né? Exatamente, do Michael Caine. Ih, Michael Douglas! Eu não consigo deixar de falar isso. Desculpa. Mas vamos lá. Aí o Nigel conhece o Minimin, fica espantado. Ai, que porra é essa que brotou aqui agora? Né? E aí na cela ele conversa perguntando se o tamanho do Bilal dele é proporcional. Ele fala: nossa, parece um tripé, dá até pra se apoiar nele, né? Ah, e é o clássico, só pra avisar, parece a mão, o braço de um anão segurando uma maçã, né? Ah, né? Um braço de criança segurando uma maçã. Eu isso. Consegui encontrar um site chamado Hollywood History em que tem uma miniatura do submarino do Dr. Evil. Ai, caralho. Parabéns. Quanto? Link nos links relacionados. E se você quiser, $1,200. Não, quero não. Não! Não tem interesse, não. Não! Não é pelo preço. Obrigado. Não é nem pelo preço, é porque acho que não vai caber aqui no cenário. Aham. Tá. Aí... papo vai, papo vem... O Austin e a Fox vão pra Tóquio, porque eles recebem uma dica de que um dos capangas do doutor tá lá em Agora Tóquio, vem cá, o avião, né? Precisava ser multicolorido, como se fosse um... É o avião do Austin, porra! Puta que pariu! Ué? Desde o primeiro filme é assim, João. Não lembrava, não. Mano, todos os carros dele são mega coloridos. Por que o avião não ia ser... Os carros são psicodélicos, os aviões são psicodélicos, tudo com a casa. Imagina, do Austin Powers é psicodélica, caralho. Preço é só pra lembrar o avião, velho. Ué, é só lembrar do Jaguar, claro. Ou melhor, Jaguar é o do Austin Pussy, que o verdadeiro é o Swinger. É o Swinger, isso. É. O legítimo é o Swinger. É, beleza, o Igordão tá na arena de sumô. E, porra, o Igordão no sumô faz sentido, né? Cara, e... Mas faz sentido, vai lá. Faria. É uma coisa que realmente dá pra ver o Igordão fazendo a ser lutador de sumô. Não, o problema dessa cena não é muito... Assim, o Igordão é um problema, sempre foi. Mas é que você percebe na luta que ele tá lutando com um cara do tamanho dele e ele não tem peso. Você espera. Porque é o Mike Myers numa porra de um pijama. Você espera o clash de dois lutadores de sumô ali, pá, né, que a gente é acostumado a ver. E aí quando ele gruda lá, é capaz, você imagina que a porra do Igordão vai voar quilômetros com a porrada que ele leva. Ai, cara. É só lembrar do filme da Vovozona. Ora. Agora, você quer uma cena? É o Igordão com a porra da fralda de sumô dele cagada. Na cara do Austin Powers. né? Pior que o Austin tá dentro do carrinho de lavanderia com a Fox empurrando e os sumô, os caras do sumô jogando a porra das fraldas. Na cara dele. Nojento, fralda suada, velho. Já são nojentas. A do Igor Dão tava freada, cara. Puta que pariu. Lembra que essas fraldas vão dentro do rego, né, velho? É, nojento. Oi, beleza? Então o Austin e o Gordão lutam. O Igordão tenta dar um golpe de cabo fu e o cabo não aguenta, o peso dele quebra e ele fica pendurado no teto, que nem um presunto de Parma, né? Ai, mamãe. E aí, beleza? Corta essa cena, foda-se, vamos de volta lá pra... pro covil do Dr. Evil, e o Dr. Evil nota que o Scott tá perdendo o cabelo. Nossa, que feio, velho. Que horrível. Porque tá ficando evil, tá ficando mal, né? Quando você fica mal, você perde o cabelo. É biologicamente apurado. Isso explica muito. Agora eu entendi por que eu não tenho cabelo. Agora eu entendi. Isso explica muita coisa, tá? Não é? Mas é. Aí, pra alegria do Dr. Evil, o Scott presenteia ele com tubarões com laser nas têmporas. Finalmente! Ele queria isso desde o primeiro filme. Vocês lembram, né? Sim. Ele queria essa porra de tubarão com laser na têmpora desde o primeiro filme. Tem uma hora e meia que a gente falou ninguém isso. Nunca tinha dado. Não é? Aí o Scott conseguiu, e por causa dele ter conseguido, o Dr. Evil... Não, meu filho, eu te amo, meu amor! Todo mundo pra fora! Saia todo mundo, que eu quero dar carinho pro meu filho! Todo mundo! Mas você não, Frau, fica aí! Dois, você também fica aí! É, vocês também daí do fundo, fica quieto aí! O cameraman também, fica aí. Todo mundo foi embora. Fica aí vocês todos, tá? Ele olha pro cara que tá fingindo apertar botões pra fingir que tá fazendo alguma coisa, pode ficar aí também. É, fica também. Aí depois ele olha pra cara do Minimin. Quer dizer, é uma indireta, né? Sai, Minimin, vai embora. Pois é. Ai, e aí o Minimin fica chateadinho. Oh, tadinho dele, né? Aí beleza, o Basil conta sobre o Roboto, que é o capanga japonês do Dr. Evil, e que ele está fazendo a preparação H pro Dr. Mal, né? Aí o Austin e a Fox vão até a empresa do Roboto para conversar com ele. E começa um monte de piadas idiotas com a legenda batendo em lugares brancos pra não entender que... Vocês querem comer um shit? Taque. Nossa. É, um shit. Taque. Não, e o pior é que essa porra desse robô, ele só serviu pra essa piada. Não... E o pior é que nem pra essa piada ele servia, porque ele fala inglês. Puta merda, velho. Que coisa inútil. Depois que chega na outra cena lá do tubarão, eu falo assim, porra, mas e esse cara, velho? Que se foda esse cara. Né? Se foda esse cara é uma coisa comum, inclusive, nesses filmes. Justo. Né? Mas beleza, o Austin investiga a fábrica do Roboto e temos aquela cena maneiríssima, pra não dizer o contrário, da estátua do anjinho que mija. Aí a gente traz um pouquinho a cena pro filme 1. Isso vocês vão lembrar do começo do episódio, que a gente falou que foi a mijada mais longa do século. Eles tentaram reproduzir agora isso. Agora tem a segunda mijada mais longa, que é essa, que ele inclusive teve que tomar água no meio pra do caminho pra manter. Como se fosse fácil assim, né? Você beber água e automaticamente o jato de mijo continua, né? Pelo caso do Austin, pelo visto é, né? Sim. Né? Ah, beleza, Fox ameaça o membro de ouro o Nigel Powers fica em perigo, o Nigel e o Austin discutem, né? O Nigel dá uma cantada na Fox, porque afinal de contas é um Powers, não tem nem por que não cantar Fox Cleópatra, né? Até eu que sou mais trouxa. E o carro, né? E o carro do Nigel é um Mini. Afinal de contas, não importa se o tamanho, o que importa é como saber usar. Né? Piadinha. Já tá pronta. Né? Aí... Ah, sim, temos a cena do Gojira, porque o Mini bate numa estátua de um kaiju e leva a estátua do kaiju pela estrada fora. E a galera, Gojira! Gojira! É, mas pelos direitos autorais nós não podemos dizer que ele é o Gojira. Apenas parece com ele, mas não é. Tá? É, o disclaimer no meio da ação. Ah, e é bom falar o formato do carro do Membro de Ouro, né? Ah, sim. Por favor, descreva o carro do Membro de Ouro. É um triciclo, né? Um carro de três rodas e as duas rodas da frente tem o formato de duas bolas e o carro é fálico erguido pra cima como se fosse um membro em riste de ouro. Ou seja, temos novamente um veículo na forma de... De Lola. Piroca! Né? De ouro. Aí, beleza. Corta essa cena. Porque o Nigel e o Austin discutem, brigam e se separam. Beleza. O número 3 está lá no apartamento do Austin, dando boas-vindas ao Minimin, porque ele desertou da equipe lá do Mal. Aí o Austin vê o Minimin com uma faca, porque ele tava querendo, na verdade, abrir uma carta. Ele é um abridor de cartas, não era uma faca. Mas o Austin vê o Minimin segurando aquilo ali, pensa que é uma faca. Ele lembra da cena que ele teve uma briga no filme anterior, né? E aí começa a porradaria, sendo que o Minimin dessa vez não quer brigar, mas foda-se, sabe como é que é a situação, ele, né? Ele desce o cacete no Minimin, isso sim? Sim. Aí o número 3 chega, conta sobre o Minimin, aí temos mais uma piada de verruga, verruga, verruga. É nessa que ele emenda o guacamole. Guacamole, né? E aí o Minimin de Dr. Evil vira um mini Austin. Ficou muito bonitinho. Aí tá Minimin, a Foxy e o Austin no carro e ele começa a dar bilhetinho, porque ele não fala, né? Então tem que dar um bilhetinho. Ah, você é um anjo, porque parece uma. Quer ver como é que é o tamanho do Bilalder? Não, eu te mostro. Filha da puta. Aí, não tem um pequeno clone dentro de você? Não, vira o lado do bilhete. Gostaria de ter? Aí esse carro do Austin, que nem o carro do James Bond, tem modo submarino, então eles se enfiam na água e vai embora com modo submarino. Aí o Dr. Mal contata as Nações Unidas, ele ativa o seu satélite peitão, que sim é um satélite na forma de dois peitos, grandes merdas. E aí começa a piada de peitos, que só tem graças em inglês, mas que a gente tem a participação muito importante de uma família muito unida, que é qual família, seu Jota Santos? Grande família Osborne. E não é a do Duende, não é a do Duende, Duende Verde, não, tá? Não, antes fosse. Não é o antes norme. Fosse, porque é um adolescente punk, o Ozzy Osborne, pai do rock, a esposa e um garotão meio nerd. E um cachorro. Afinal de contas, era assim que são os Osborne. Não, era, né? Literalmente eles, né? É, então pronto. Aí depois, no pós-crédito, tem os erros de gravação dessa cena dos Osborne. Pô, é maravilhoso, é muito bom. Cara. É melhor até do que o resto do filme todo. A família Osborne, os caras são foda, velho. Aí, bom, vamos lá. O Austin, a Fox e o Mini Austin invadem o submarino, né? O Roboto pede um bônus pro Dr. Mal e o Dr. E aí o Scott perde mais cabelo ainda e mata o Roboto usando os tubarões de raio laser. Ah, tem uma piada. Uma piada agressiva, que é do cabelo da Fio Fox, quando eles saem da roupa de mergulho, o cabelo dela tá curtinho, ela balança assim, que é quando sai a umidade do cabelo e puff, volta a ser Black Power de novo. Né? Era assim. E molha o Walsh, né? Todo. Pra variar. Né? Aí... Cadê? Tem a... Ah, cara, essa... Eu queria até pular essa parte da Austin e o Minimin com sombras no exame médico. Não, é a mesma piada lá da barraca, lá, que elas atiram coisa da bunda, né? É, só que agora é o Minimin. Aí lembra da história de que o Bilal dele parece um braço de criança com a maçã? É. Tem um braço de criança com a maçã. Fica a mesma coisa. Não, a única coisa que eu até dei risada, mas por nervoso do que por realmente ser engraçado, é que o Austin e o Minimin encontram um disfarce, né? Uma roupa para eles se disfarçarem. Aí vamos ter que dividir, porque é uma roupa só. Aí beleza, o que é que eles fazem? Bota o Austin em cima do ombro do Minimin e tá o Austin andando em cima com o casaco e as perninhas do Minimin embaixo. Tipo ai, desenho, caralho, animado da Hanna-Barbera. Por aí. Tipo quando três crianças estão tentando se fingir de adulto, né? Bem isso. Então tá. Aí beleza, o Austin é levado até o Dr. Mal. O Dr. Mal descobre a traição do Minimin. O Austin tá pra matar o Dr. Mal, né, e se livrar de vez da porra do Dr. Mal, mas não consegue, porque o Nigel Powers não deixa o Austin matar o Dr. Evil. Por quê, Jota? Porque o Dr. Evil é irmão do Austin Powers. Pam, pam, pam, pam. Isso me fudeu a cabeça, porque eu falei assim, mas... que ódio, mas pra quê? Cara, desde que teve aquela historinha do nós não somos muito, não somos tão diferentes, você e eu já sabia que ia ter uma merda dessa de o cara ser irmão dele, cara, tava muito, sei lá, não digo óbvio, mas tava muito besta que ia fazer uma piada desse tipo. Mas depois, eles esfarraparam, né? Porque podiam repetir a mesma porra lá do eu sou seu pai e falar eu sou seu irmão. Ah, não acredito. Aí chegaria o Nair e falaria assim, é verdade, ele é seu irmão. Porra, ia ser muito mais massa. Aí o Nigel conta o acidente do carro que matou a mãe do Dr. Evil e do Austin, porque eles estavam... Eles não são só irmãos, Jota. Eles são irmãos gêmeos. Uia! Tá? Aí você pergunta, por que um tem cabelo e outro não? Porque um era mal e o outro era bom. É possível. E a gente já falou aqui que o mal deixa o cabelo cair. E o molde foi todo pro Austin. É. Aí, papo vai, papo vem. O Austin, vamos dizer... Como é que se diz isso? Ele perdoa, né, o Dr. Mal, ou melhor dizendo, Doug. Doug. Né? Doug. Que nome fodido de ruim. Né? O Austin perdoa o Dr. Mal, perdoa o pai também, dá um abraço de família, inclusive com o Minimin. O Scott fica puto com o Dr. Mal ter ficado bonzinho, né? E o membro de ouro surge e diz que vai continuar com o plano da preparação H. Fox tenta deter o membro de ouro, mas ele aprende. E o Austin e o Doug, vulgo Dr. Mal, tentam impedir o membro de ouro. Cara, nessa hora, eu não sei se ele já fazia... Eu acho até que ele já fazia isso hoje. Mas o Mike Myers deu uma enviadada na hora que o Dr. Mal virou o Doug... Porque ele não tava tão assim, tava? Não tava. Ele ficou mais depois. É, ficou? Bondade faz isso com as pessoas. É, é por aí. Aí o Dr. Mal inverte a polaridade e frita o membro de ouro, que frita mesmo, fritou. Eles estavam lá tentando descobrir como fazer isso, era só abrir a porra do painel e tirar um do lado e botar, não inverta a polaridade, ia pegar e inverter a porra lá, tirar uma caixa de um buraco e botar no outro, vai tomar no cu. Mas é preciso ser um doutor em malignidade pra saber isso. Justo, justíssimo. Né? Mas aí o membro de ouro cai da plataforma e ao se levantar, Jota, ele é ninguém mais, ninguém menos que John Travolta. Na verdade, deve ser o Nicolas Cage. Oh. Porra, se fosse o Nicolas Cage, caralho, eu ia rir muito. Dublado, cara, pelo dono, pelo John Travolta, seria muito massa. Porque, de novo, isso é outra cena do filme Austin Jota. Pois é, Austin Jota. A gente vê, inclusive, o Austin e a Fox na premiere do Austin Jota. E aí, ao sair do filme, eles se deparam com ninguém mais, ninguém menos que Igor Dão, só que sem estar mais gordão. E sem estar tão nojento, quer dizer, tá nojento de outra forma, né? Não, agora ele tá mais nojento ainda, cara, porque aquela porra daquela pelanca sobrando, cara, porque ele drenou a gordura e deixou a pelanca. O cara tem, cara. O cara tem uma priquita no pescoço, velho, tomando. E é neste momento que eu morro de inveja do Mike Myers, porque ele beija a Beyoncé. Vou dizer o seguinte, pra ser melhor, ele só precisava ter beijado a Beyoncé. Tá? Na Beyoncé. Mas aí, tá acabando o filme. A gente volta pro covil do Dr. Evil, porque agora temos um novo Dr. Mal, que é o Scott, que agora tá completamente careca e ameaçando voltar para destruir o Austin Powers. Ele tá esquizofrênico. Sim. Horrível, o cara tá se contorcendo, mano. Que coisa medonha esse menino. Mas não é? Aí, vamos lá. Ô, Jorge. Oi. Dessa vez, como quem não quer nada, tem três cenas pós-créditos. Uma a gente até já comentou. Mas sim, fala dela de novo, por favor. É, a gente fala dos erros de gravação dos Osborns, que foi da hora. Foi bem da hora. Uhum. A segunda cena pós-crédito, a gente fala... pelo que eu podia entender, eles pegaram a cena do clipe da Britney Spears e colocaram junto com o Minimin. Não, na verdade é que o Minimin se encontrou com a Britney Spears no intervalo do filme. Ah, é verdade isso que se fala que você tem um tripé e coisa? Ah, me liga. Né? E entendeu? A última cena pós-crédito, senhoras e senhores, Burt Bacharach. Maravilhoso. Pela última vez... E acabou. Nunca mais tivemos Austin Powers depois dessa porra aí. Graças a Deus! Obrigado, senhor! Cara, nesse terceiro filme foi de doer, cara. Esse terceiro filme foi muito chato, cara. Puta que pariu. O primeiro é maravilhoso. O segundo é tão bom quanto o primeiro. Agora esse terceiro é ruim de fazer força. A única coisa que salva, cara, são as participações especiais. O resto, irmão... A única coisa que salva é Fox e Cleópatra. Ô, pai. Ô, rapá. Rapá! Mas tá bom. Jorge Fire Falcon, por favor, suas considerações finais, meu amor. E Jabex pra Nimex Asferex. Ai, cacetada. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu nunca tinha assistido Austin Powers. Assisti pra gravar. De nada! Eu assisti pra gravar e, obrigado, Nerdmaster, eu tava precisando rir mesmo. Foi assim, o primeiro filme foi mega engraçado, o segundo já entrou naquela zona do saco cheio, e a terceira, tipo, por quê? eu te entendo. O segundo ainda é bacana, não, o segundo ainda é bonitinho, o segundo ainda tem graça. É. Bom, e a Animesphere, como é que vai? Vai bem? É, assim... Nesses últimos tempos, o Animesphere deu uma desacelerada por motivos pessoais meus. Então, assim, eu tô fazendo o possível pra voltar pra pelo menos o ritmo que tava antes. E também deixar... Ou seja, o Animesphere tá que nem o Yu Hakusho. Morreu, mas passa bem. É bem isso. Também deixar claro que logo mais vai vir episódio do Hiperfoco e do Água de Moringa. E também, eu também não esqueci o site do Paranerd, que ainda vai ser consertado. Ah, é? Tem isso, né? Sim. Esqueci de xingar você por causa disso, né? É. Tá. E, ô Jota, tu quer acrescentar alguma coisa ao que o Jorge já falou do... As atrações que você compra. O filme, assim, eu ainda vou arranjar uma coisa muito ruim pra tu assistir, pra tu não obrigar a gente a fazer essas coisas e sair impune, velho. Mas, assim, é... Ah, filha da puta! Eu vou lhe dizer o seguinte, só vale a pena assistir esses filmes se você estiver junto com tua galera, porque é pra rir junto e rir um da cara do outro. Né? Assistir sozinho não tem graça. E assistir pra conversar a respeito, porque aí vale a pena. Ou seja, tá aqui com meus dois amigos falando sobre uma trilha de filmes ruins é mais divertido do que o próprio filme. Né? E você que ouviu a gente até aqui, eu queria convidar vocês a visitar nossas redes sociais, principalmente a do Paranerd lá no YouTube, lá pra gente chegar a 1000 inscritos e monetizar o nosso canal, né? E também dá uma pesquisada aí em Hiperfoco Nerd lá no YouTube e no TikTok, que eu vou estar lá fazendo merda. Então chega junto aí e ajuda a gente. Beijo. Tu quer que eu lave roupa suja? Eu vou lavar. Quem sugeriu essa porra desse tema foi ele. Ei, rapaz. Deixa magia. Reclama, mas quem sugeriu o tema foi tu, né? Deixa magia. Isso é culpa do meu hiperfoco. Eu não tenho culpa disso. A culpa é de vocês que ainda apoiam as minhas loucuras. Eu dizia o sábio Homer, a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Ah, eu acabei de dar uma pesquisada aqui direitinho. É, sobre uma possível sequência não, do Austin Powers 3. E por enquanto ele tá só no plano, mas inclusive ele tá querendo colocar o Jim Carrey como Dr. Evil. Pior ainda, cara, tudo junto. Ah, tomar no cu, cara. Não, vai tomar no cu. Vai, então, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, bem no meio do olho do seu cu. Ah, tomar. Pronto, chega. E é isso, ouvintes. O primeiro filme é maravilhoso, o segundo filme presta, o terceiro é uma merda, vida longa e próspera. Pronto. Alguém saiu correndo nessa. É isso aí. Saiu mesmo. You got a nerd mail. E aí, pessoal? Agora é a hora de agradecer a aqueles que ajudaram o podcast a continuar gerando conteúdo que todos gostam, os mecenas. Se você quiser ser um, basta ouvir o que eu disse lá nos recados, lá no começo do episódio, belezinha? Vamos aos mecenas que já nos ajudam. A Ana Carolina Martins, a Ana Lúcia Letier, a nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório, com suas maravilhosas vídeos-respostas, Emílio das Costa Mansur, Guto Lima Santos, o J. Santos, o nosso querido e amado mecenas, Léo Bruschi, Lucas Freitas, Nicolas de Oliveira, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, o Sérgio Cabral lá do blog Sexta-feira Clássica, a Suelen Nastri e, por último, mas não menos importante, o nosso querido Valdir Fumeni Júnior. Gente,